Projeto X Podcast. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E hoje eu vou falar sobre o Rio Grande do Sul, é isso? É só isso? É só... Ninguém precisa se apresentar? Eu vou falar sozinha hoje? Barrista. Que a gente vai falar sobre pequenos países independentes. É, pequenos países independentes do Brasil, né? Os pequenos países. Eu, o Birajara, da Casa Chama de Moura, governador do Norte e do Nordeste, sentencio cabeça à morte. Que isso, cara? Na lei do Nordeste eu fui condenado à morte, né, cara? Não bate seu pé na minha terra não, viu, bichinho? Mas bate, eu sou Fernanda Fofonca, nasci em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Esse podcast vai ser tri legal. Eu sou o Bira, nasci em Belém e morei no Brasil todo, mas recentemente eu absorvi o sotaque nordestino. Bom, aqui é o Cabeça, nascido em Taubaté. E, cara, não é biscoito, é bolacha, porra. É biscoito. Concordo. Porra, que biscoito. Eu não concordo. É carioca. Só biscoito. A gente não viria um carioca pra defender o biscoito. Entendam. Vocês são todos chorando ilegais pode na minha terra. Aê, o mundo vai ser porteiro! Aqui é o Arthur Antunes de Rio Verde, Goiás. O estado mais norte. Olha aí. E só toca dupla sertaneja. Exatamente. Dupla sertaneja. O estado mais macho, né? Com certeza. Porque Piauí não tá aí pra marcar presença. Cara, Piauí tem a maior quantidade de atirador por metro quadrado, velho. Coitado. É tipo Texas. É o Texas, tipo brasileiro, Texas, né? Brasileiro. Mas, como todo mundo sabe, o nosso país é de continental. Temos vários estados, várias regiões. Todo mundo é muito diferente. Eu, particularmente, gosto muito de onde eu nasci e eu acho que hoje a gente quer falar sobre as diferenças, sobre o que é parecido, o que não é, porque, enfim, estamos no mesmo país, mas não somos iguais, não? Ah, iguais? Ninguém é igual, concordo, né? Deixa o bairrismo é reinar. É a mesma coisa. Tirando os nossos clones, nós não temos ninguém iguais a nós, nem gêmeos. Exatamente. Tirando o eu pessoal do eu poderia dizer do que eu sou sul, Fernanda Fofon, que eu não sou bairrista, mas seria mentira. É, você estaria mentindo descaradamente. Descaradamente. Nossa. Bom, mas vamos começar então falando um pouquinho sobre o lugar que cada um nasceu, cresceu, como que é. Eu já perdi um pouco o sotaque, pelo menos quando eu volto pro Rio Grande do Sul, todo mundo fala que diz que eu tô falando que nem paulista, né? Mas, e aí quando você volta, você tá com aquele gauchês pesado. Sim. Aquele que você nem entende, porque que o gauchês ele tem um dicionário à parte. Você volta e você não entende as palavras, você tem que pegar um dicionário e traduzir. Peraí, sinaleira, calma, sinaleira. Sinaleira. Ah, tá, semáforo. Aí, semáforo. Cacetinho. É sinaleira, né? Semáforo. Cacetinho. Não é? Cacetinho, sinaleira, tucanado. Tucanado. Que mais que vocês não tucanado. Sabem? Tucanado parece uma das revoluções. Isso revolução é o quê? De tucanada. Um objeto de tortura e dor. Não, é a revolução. Foi a revolução da tucanada. Tenshi, fale um pouquinho sobre onde você nasceu, sobre como é aí, as diferenças. E faça o jabá da região. Faça o jabá. Eu nasci na Argentina, num país muito bonito. Não, nasceu. Não. Então, fui bonito, nasci, mas eu queria ter nascido. Queria ser gente. Pegar umas folhas de coca. Não, lá, uma folha de coca. Não, pô, eu só uso. Hoje em dia só fumo crack. É, então. Porque emagrece, né? Pra quem mas não sabe. Mas só uso recreativo do crack só. Exatamente. Pra quem não sabe. Só uso recreativo. Então. Pra quem não sabe, meu pai é auditor federal, então ele era transferido muito. E quando ele foi transferido pra Belém, no norte do país, Belém, capital do Pará, conheceu minha mãe, casaram e ficaram lá até eu nascer. Então, no caso de... eu nasci em Belém, mas eu fui embora de Belém muito cedo. Então, isso é, com uns 4, 3 anos de idade, eu me mudei pra Recife. E de Recife, eu me mudei pra Brasília. Passei 4 anos em Brasília, me mudei pra São Paulo, me mudei, fiquei 6 meses, me mudei pro Rio de Janeiro, passei um ano. Voltei pra Brasília, Recife, Belém, Recife, Brasília, Recife. Aí eu tô aqui até agora. Resumindo, só passou calor, né, filha da puta? É, tipo... A gente pode pode dizer que quando você passou pelo Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro roubou sua vida. Você nunca mais foi o mesmo, né? Nunca mais fui o mesmo, depois que eu passei. Mas apesar de tudo, assim, eu passei muito mais tempo na minha vida exatamente em Recife, Belém e Brasília. Eu gosto muito de Belém, a terra que eu nasci, eu realmente sou apaixonado pela minha terra. Eu também gosto muito de Recife, mas eu acho que o povo aqui, assim, ele é ele é muito barrista. O pessoal realmente que nasceu aqui, né? Você consegue sentir essa diferença. Principalmente que eles jogam muito na defensiva, exatamente por causa do preconceito que eles sofreram pelos estados do sul, né? Sul e sudeste. Então eles sempre jogam muito na defensiva. Isso não é uma coisa que você vê tanto em Brasília. Em Brasília o pessoal é mais aberto. Eles não... Uma coisa que também chamou muita atenção. É mais aberto pra cacete, né? Menos se você for goiano. Se você for goiano, você é a praga ruim que tem que ser exterminada. Exatamente. O plano piloto um dia vai subir e bombardear a Goiânia toda, pô. É tipo, os caras entraram aqui no meio de Goiás e agora vocês não entram aqui mais, não. Não são superiores a você. Exatamente, a raça superior, né, país, cara? Que manda a gente. Nossa. Como superior. Mas Belém é um lugar de um povo altamente pacífico. O preconceito também em relação ao que existe ao norte do país é muito grande, apesar de ele ser um povo muito bom. Uma cultura muito rica, que muita gente não sabe, que a cultura brasileira lá é muito rica. As comidas típicas lá são muito boas. As danças, o jeito de falar, o jeito que eles tratam você. A mesma coisa aqui em Recife. Você também é tratado super bem, mas ao mesmo tempo eles são muito barristas. Mas ao mesmo tempo é muito divertido você andar aqui. Eu acho que falta coisa em Recife comparado, sei lá, aos grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro. E não sei o que eu poderia falar, assim, da terra que eu nasci. Eu acho que você tem que aqui desmistificar uma coisa. E a água, Tente? E a... Caraca, então... Desmistifica isso pra gente aqui. O que acontece? Eu moro na capital, Recife, a maior cidade, quase 2 milhões de habitantes. Então, a gente aqui não tem esse problema. A capital, toda a costa pernambucana, não tem problema de água. A gente não tem racionamento, pelo menos, acho que uns 5 anos. Diferente de São Paulo. Então, dica aí, Bahia de Guarulhos. O que acontece? É Recife, muito pelo contrário, ele é banhado pelo Rio São Francisco. E a abundância de água entre a Zona da Mata e o Agreste é muito grande. Não é à toa que a gente vai até emprestar água para São Paulo. Oi! Olha, cara, assim, tá batendo com... Quer dizer, a gente vai roubar mais, a gente vai tirar mais coisa de vocês. É isso. É tipo isso. Já tiraram a dignidade, agora vão tirar a água. Vão tirar a água, né? Tiraram nossas mulheres, nossas crianças, e agora vão tirar nossa água, né? Vão tirar a água. Mas, muito pelo contrário, a gente tem um problema no sertão. No sertão realmente tem o que as pessoas conhecem como seca, é tipo, destruído lá, entendeu? Demora muito pra chover e quando chove eles... Apesar de ser uma terra muito fértil, o problema é que não chove. É por isso que veio tudo? Todo esse mito. Então, teve um projeto de reposição do Rio São Francisco, onde iam fazer ele percorrer um caminho. A diferença foi que tiveram grupos religiosos, e pessoas de vários lugares que foram se opuseram a isso, entraram na justiça, e por causa disso as placas que eles usaram para forrar o caminho que eles fizeram ressecaram e quebraram. Então todo o projeto que eles fizeram para trazer água para o rio, para o sertão, acabou, foi destruído. Ou seja, sempre grupos tentando se beneficiar e não ajudar pessoas que realmente precisam, né? Exatamente. Eu acho que eu nunca fui pro Nordeste nem pro Norte, mas eu acho que a única coisa que talvez fosse realmente me incomodar seria o calor, porque eu odeio calor, particularmente. Ninguém gosta. Ninguém gosta, cara. Tipo, o cara fala, ah, que calor gostoso. Não, ninguém não, acorda. Cara, todo mundo não. Acorda aqui falando, eita, solzinho desgraçado, porra. É sério, é muito ruim, cara. Eu moro no 21º andar. E é um calor da porra. Eu acordo com o sol na minha cara. Isso não, não venta. Tem ninguém que acorde feliz. Você tá feliz. No 21º andar e não venta, né, cara? Não venta, caraca. Tá ligado? Cara, é tão quente aqui que quando chove, a água evapora e vira névoa. Nossa. Chove névoa. Você vê a durante água o dia? Assim, antes de... O quê? Durante o dia, tarde, noite, cara. Aqui é uma névoa sem fim. Mas, praticamente cara, é muito quente, velho. Exatamente. E o que acontece? Um dos pontos turísticos de Recife era exatamente a praia. Mas depois da construção do Porto de Suape e a destruição do mangue, habitat natural dos tubarões, eles foram pra praia de Boa Viagem. Então, se você está escutando e pretende vir pra cá, não vá muito ao fundo. Até no raso eles gostam de pegar algumas pessoas. Olha aí. Vai que você então, quer caçar tubarão. Não pode. É não proibido pode caçar tubarão? Aqui. Caraca. Não pode. É proibido por lei. Sabia. Essa é boa. Vou tomar cuidado quando caçar tubarão. Mas e aí, o que, que a gente pode dizer do centro-oeste do país? Vixe. Bom, o centro-oeste do país aqui é formado por três estados, dizem que tem um Distrito Federal que eu desconheço, e... É porque... nunca vi funcionar, né? Só os lendas. Nunca vi. Então, eles não querem fazer parte. Eles não querem fazer parte do Centro-Oeste. Esses caipiras. Ficar lá na cidade. Caipiras. Ouvindo Legião Urbana lá em Brasil. E... Sofrendo com a umidade zero. É, lá, né? É, eu não sei lá, nunca fui em Brasília, pra falar a verdade. Mas aqui, a maioria dos estados que a gente tem, né? Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, são estados de agrários. E a maioria deles são quentes pra caralho. Principalmente o próprio Mato Grosso. Aqui em Goiás nem é tanto, mas parece que lá foi mais desmatado e tudo mais, lá um calor do cacete. Eu já fui algumas vezes e é realmente infernal até nas... É, vamos dizer, nos tempos que não são tão quentes assim. Cara, ele é mais quente do que Recife, cara. Ele é mais quente que o Nordeste. Mas Mato Grosso é foda. Quem mora lá não mora. Vai se fuder. Coitado do cara, né? Você aí do Mato Grosso, vai se fuder. Muito quente aí. Exatamente. Cara, a galera no Mato Grosso é tão quente lá que eles são feitos de bronze, velho. Não é possível. Aqui também tem esse estereótipo aí de todo mundo ser caipira, música sertaneja. Só quero falar que isso não é estereótipo, é total verdade. Realmente só toca sertanejo. Só toca sertanejo aqui. Ninguém sabe que existe outro estilo de música. Todo mundo, inclusive, mora na fazenda aqui, né? A cidade são todos. Só tem fazenda. Eu vou de cavalo pro trabalho. Eu vou de jegue, cara. Qual é o problema? Você tem que pedir, pede autorização pro dono da fazenda. Como o Panda diz lá no Rio Grande do Sul, todo mundo tem seu boi. É. Aqui a gente. Você vai casar, você dá um boi pela mulher. É o Dote. E que a gente não pergunta qual que é o seu time de futebol, a gente pergunta qual que é o seu parceiro de dupla sertaneja. Né? É basicamente o nosso estado aqui, mas é assim, falando um pouquinho mais sério, aqui realmente a maioria das pessoas são caipiras pra caralho, cara. Eu não gosto muito de música sertaneja, mas só é tipo público, então. Você morar no Rio de Janeiro e não querer ouvir funk. Não tem como, velho. Tipo, se você não quer ouvir música sertaneja, toca no rádio. Toca no seu vizinho, toca um som alto. Passa na rua um som com música sertaneja. Não tem como você não escutar. Show é então, só de uma dupla sertaneja nova, né? Você nunca ouviu não, falar. Não, música sertaneja nova, dupla sertaneja nova e sempre cantando as mesmas músicas. Ninguém compôs porra nenhuma aqui. Caraca. Então, basicamente isso. Eu morei um tempo na fazenda, meu pai lá pra 93, lá que meu pai plantava milho. E eu morava em um lugar aqui. Não tinha energia elétrica e tinha uma serpentina, que é tipo uma parada, uns canos que passam dentro do fogão de lenha, que esquenta. Caraca. E geralmente tinha duas temperaturas, que é quente pra caralho, queima, arranca seu couro, e tipo frio, e vai te congelar. Era basicamente isso aí. Caraca. Serpentina é uma bosta. Cara, eu não sei, tem algum lugar, cara, tem alguma região no país que as quatro estações são bem definidas? Porque aqui no Nordeste sim, não é. Região Verão sul. Chove. Região sul é bem definido. Oh, super definido. É frio. Frio, frio pra caralho, frio pra porra e frio de matar, né? Tu tá louco, não, tu já, aí no cara, verão, vem no o verão dia pra Porto Alegre. É o calor do inferno. Vai o dia pra Porto Alegre no verão caralho, que tu vai calor entender. Do inferno e calor, você virou bronze. Não. Agora falando sério, Rio Grande do Sul, eu não sei, não posso dizer por Santa Catarina e Paraná, mas pelo Rio Grande do Sul a gente tem as quatro estações bem definidas. Inverno é bem frio, outono e primavera são temperaturas mais amenas e verão é extremamente quente, que tu quer morrer, assim, tipo, quer deitar num lugar e morrer, basicamente. Só isso. É bem definido. Ó, de acordo com o meu iPhone, tá fazendo 37 graus. Onde? E a gente tá no inverno. Aonde tá 37? Aí. Aqui. Então, que delícia. Em Porto Alegre uma tá noite 20, refrescante. 17. Fácil. Não, quanto mais, se não me engano, quanto mais você se afasta do centro, indo pra borda, a tendência é isso ficar cada vez menos desigual, as temperaturas, né? Quanto mais pro centro você tá na região tropical, que aí é calor e chuva, né? Chove, uma exatamente. Época chove muito, a outra época chove pra caralho. Chove mais do que na outra. É. Exatamente. Não, e tu pega de metade de Santa Catarina pra baixo, é a única área do Brasil onde não é clima tropical, e sim subtropical, né? Que já é outro tipo de clima. Então, o nosso clima realmente ele é diferente. A gente tem araucária, a gente tem pampa, tem, tipo, tem outros tipos de temperaturas, climas e vegetações. Que vegetação predominante no centro-oeste, aqui, só pra deixar bem claro, é cerrado. Tudo que é lugar é cerrado. Aqui é a Mata Atlântica e a Caatinga. Ah, é. Então, por aqui é concreto, normalmente. Poxa, que massa, cara. Quem fez isso? Normalmente é concreto. Fale-me mais sobre isso, cabeça. Falando mais aí de onde eu nasci, que é Taubaté, uma cidade do interior de São Paulo. Viva Monteiro Lobato e as outras coisas estranhas que tem aí. A Hebe, a Hebe de Taubaté. E o Batman nasceu em Taubaté. E a grávida. E a gente também tem o presídio. O Bruno tá lá, o Champinha tá lá, a Ristoffen tá só lá. Só celebridade, hein? Só gente boa, isso. Galera do bem. É, só gente boa. Galera legal. Cara. Peraí, tudo. Ô cabeça, eu queria tirar uma dúvida. É, Taubaté só tem uma rua mesmo? Não. Na verdade ela tem duas. Ela tem a principal e uma que cruza. Ah, entendeu? Sim. Uma menor que cruza, que ela foi. Na verdade, essa segunda ela foi construída ano passado, porque a gente tava sentindo necessidade de uma segunda rua, entendeu? Demorou tava o quê? 10 anos sem o metrô da Bahia. Aquele trânsito aqui de cavar. Desafogar o trânsito. Carroça. Meu Deus, vocês estão falando isso de Taubaté, o que diriam de Santo Antônio da Patrulha? Não deve existir, segundo as nosso estereótipo. Mas então, a Taubaté ela é uma cidade pequena, ela tem uma estrutura, ela tem todas as qualidades, vamos dizer assim, de cidade pequena, mas ela tem uma estrutura próxima de uma cidade grande. Ela tem 300 mil habitantes, não é muito, mas não é isso também... Isso é cidade de pequena, meu Deus, o que é Santo Antônio, que tem 37 mil habitantes, não, aí não é uma cidade, é um bairro, né? É um bairro, um bairro. Bairro de, sei lá, daí de Porto Alegre. Mas é uma cidade que ela é, eu gosto muito de Taubaté, né? Ela se difere muito de São Paulo. Você vê que é apesar de ser só, sei lá, 130 quilômetros de diferença. É claro, né? Porque em São Paulo a galera anda de carro, em Taubaté já. É, então. Tipo. Mas, capivaras gigantes. Mas, por exemplo, Taubaté é muito. Ela tem realmente essa cara de cidade do interior. Você tem aquela questão de famílias. Todo mundo se conhece. Você tem as famílias predeterminadas. Que é o cara que já mora na cidade há trocentos milhões de anos, né? Característica de cidade pequena. Exato. Santo Antônio é a mesma coisa. Tem todas as características, mas ela tem uma estrutura de cidade grande. Você não precisa sair de Taubaté pra quase nada. A não ser que você queira ir num shopping grande. Daí tal, você tem que sair. Aí já não é Santo Antônio. Aí você tem que sair. Pra fazer qualquer coisa, tem que sair de lá. Dificilmente as pessoas saem, por exemplo, pra ir numa balada, pra ir no cinema, você não precisa sair de Taubaté como alguma cidade porque do interior. Não tem. Porra, mas aí se não tiver nem o cinema na cidade. Não, pô, tem cidade que não. Tem cinema em Santo Antônio da Patrulha? Não, o cinema foi fechado há 15 anos por pulga. Então, você tem um hospital referência na região, que é o hospital regional. É você um ponto turístico, né? Não. Então, pessoal, esse daqui é o hospital de Taubaté. A gente tem o Cristo Redentor também, por sinal, tá? Olha só. A gente tá a réplica do Cristo Redentor. É, toda cidade tem, a minha também tem. Ó, oh, Santo Antônio tem um Santo Antônio. Não, a minha não tem uma réplica do Cristo Redentor, não. A minha tem a pica do Brenan. Vou até mandar o link pra você. Pica do Brenan. Meu Deus. Não, não manda. Taubaté também ela é considerada por muitos uma cidade universitária, por ter uma universidade grande, razoavelmente bem conceituada. É tipo metade da cidade, né? Não, ela tem muita movimentação de gente de fora que vem estudar lá. Tem muita gente de São Paulo que vem pra Taubaté estudar, às vezes. É porque deve ser mais fácil o vestibular, geralmente. Sim, é bem mais fácil. A mesma coisa que ocorre, tem muita gente que vem pra fazer vestibular aqui na Federal de São Paulo, pô, porque é mais fácil o vestibular. Não, e agora com o CISO o pessoal tá se espalhando muito pelo Brasil, né? Coisa que antigamente não acontecia. E mesmo assim ainda tá difícil, né? Mas, sei lá, porque a casa do estudante da faculdade é meio ruim. Bom, isso é verdade. E Taubaté tem a vantagem também que ela tem um custo de vida muito inferior às grandes capitais, então o cara realmente às vezes prefere. Pô, o cara passou uma particular em São Paulo e uma particular em Taubaté, vamos dar um exemplo, sabe? Medicina. Pô, em Taubaté, sei lá, seu custo vai cair mais da metade, entendeu? Pra você, com custo de faculdade, pra viver, pra esse tipo de coisa. Mas ela sofre também dos problemas que, por exemplo, você tem, hoje a cidade já não comporta, a maioria da população, você tem uma pequena já formação de favela na região mais afastada da cidade, o trânsito de Taubaté tá ficando um inferno, os quatro carros que tem lá já estão começando a se bater, né, porque as pessoas não estão acostumadas. Fica a dica aí, oficina mecânica Taubaté. tem uma oficina mecânica, que o cara cuida só dos quatro carros. Ele deve ser tipo o coronel, né, velho, da cidade. É, porque ele é o mesmo dono. Na verdade, o prefeito, ele também é dono da farmácia. Na verdade, tem uma oficina, né? Ele conserta carro, conserta lavatório de roupa. Ele conserta carro. Traz o amor de volta em 7 dias. Exato. Ele também é dentista da cidade, né? Ele mexe tanto com a parte dos carros quanto das pessoas. Se você precisar e ir lá. Ele é o taberneiro também, né? Isso. E, welcome, mas, stranger. E ela é bem próxima também de São José dos Campos, que é um polo científico muito grande. Você pega a Embraer, por exemplo, tá localizada lá. É. Né? Ita, né? Também. Mas a cabeça, exatamente. O que São Paulo tem de diferente? São Paulo, prédio. A cidade? São Paulo? Capital, o estado, desculpa. O estado? Estado. É, o que que diferencia o estado? Meu irmão, que ele mora em São José dos Campos, ele fala que São Paulo é o estado mais personalidade, sem personalidade que ele já viu. É isso que eu ia falar. É totalmente. Não tem, exatamente. Comida, não tem comida típica, não tem porra nenhuma, velho. Tipo... São Paulo, o maior polo gastronômico do Brasil. Então, qual é a comida típica de vocês? É aquele bolo de rolo lá que a gente tirou do Nordeste. Não, mas esse é o ponto. É a pizza que a gente roubou da Itália. O estado de São Paulo, por ser um dos estados sempre que foi bem muito industrializado, a ideia de que você ia ter sempre trabalho aqui, ele é formado por pessoas de fora. Então ele acaba perdendo a identidade. Você não tem o paulista, você fala, quem que é o paulista? Ah, o cara que fala meu, pô, tipo, sabe, muita sacanagem, meu, tipo assim, cara, tipo, mano, foda, mas não, sabe? É esse, né? Mas, pode pá. Esse é o cara de uma região. É, paulista, é, exatamente, entendeu? É o da Moca. É, então você é não tem... O São Paulo, o estado, vamos colocar assim, ele não tem festa típica, não tem comida típica, porque eu acho que ele é formado do resto, o São Paulo é formado... De pessoas que vieram pra trabalhar aqui. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. São Paulo é a Austrália brasileira. A gente não queria ninguém e mandou todo mundo pra lá. Não, na verdade era onde tinha a possibilidade de trabalho e água, né? Aí as pessoas vieram pra cá buscando isso. A marcha da água. Ai, essa doeu no meu peso. Cuidado. Toma, cuidado com suas palavras. Mexe com quem tá tendo. Mas, cabeça, você tava falando lá de família. O casamento, você já foi prometido pra alguém? Quando você nasceu, fui prometido. Assim, eu nasci. Vamos unir nossas famílias. Você tem uma filha, eu tenho um filho. Não, mas essas coisas que o cabeça tava falando, isso até é característica de qualquer cidade pequena do Brasil. Não é exclusividade de Taubaté. Em Santo Antônio tinha as mesmas coisas. Meia dúzia de pessoas, todo mundo se conhece. Famílias, as famílias da cidade, né? Essas coisas. Exatamente. Assim. Apesar de que eu particularmente prefiro dizer que eu não sou de Santo Antônio. Eu nasci em Porto Alegre, só que eu só morei até os 4 anos em Porto Alegre, mas eu convivi muito em Porto Alegre, então eu gosto de frisar que eu sou de Porto Alegre, não de Santo Antônio, porque eu acho muita vergonha dizer que eu sou de Santo Antônio da Patrulha. Até porque ninguém sabe o que é, né? Tipo, o quê? É, então, tipo, as pessoas perguntam, de onde tu é? Eu vou dizer, Santo Antônio da Patrulha ou Porto Alegre, que alguma meia dúzia de pessoas já ouviu falar? Porto Alegre. É, mais fácil. Capital, sei lá. Falar. Não, mas é aquela coisa irritante, tu diz assim, pras pessoas aqui em São Paulo, não, porque eu sou do Rio Grande do Sul, das pessoas. Ah, mas eu já estive em Curitiba. Não, tá, cara. Explica. Não, ah, cara. Legal? Eu também já tive duas vezes em Curitiba, e aí? O que tem a ver, né? É, mas apesar de São Paulo ser um estado que eu considero, assim, meio sem personalidade cultural, acho que vai ter muita gente me xingando aí por causa disso, eu acho que tem muitas coisas ali que fazer com excelência, né? Como ele é um polo, vai muita gente boa pra lá, muita coisa boa ali. Não, sim, foi o que o cabeça disse, foi um polo industrial, então tipo, teve o êxodo interno brasileiro, tipo, muita gente do Nordeste, indo para São Paulo exatamente para trabalhar, em busca de emprego, como o cabeça falou, água. São Paulo é um agregador cultural, a gente pode dizer assim. Sim. Porque, por exemplo, tem CTG em São Paulo. E tem, tipo, um monte de grupos nordestinos e de outros estados. Ah, explica pro pessoal o que é CTG. Centro de Tradições Gaúchas, me desculpe para quem não sabe. É que eu sei que aqui tem, né, em Rio Verde também, em Goiás, aqui tem, porque aqui tem muito gaúcho também. Mas tem vários estados que não tem esse troço, entre tradições gaúchas. É, então. E eu acho que São Paulo tem essa característica de ser um agregador, assim, tipo, vem gente de tudo que é lugar do Brasil, e acho que talvez não só do Brasil, mas de... Tem, e do mundo, encontra, claro. De tudo. Sim. Do mundo ali. E daí, por isso que acho que ele acaba não tendo aquela característica mais personalizada, vamos dizer. E mesmo dizer, que assim, ele talvez pega tenha no Nordeste, perdido no essa sul. Característica. Ele talvez tenha, sim, perdido, exatamente, essa característica com o tempo. E além disso, se a gente centralizar um pouco mais, se a gente pegar, por exemplo, a região metropolitana de São Paulo, né, que seria a cidade, a capital e as conurbações em volta, você vê que é um. É, além de ser isso que a gente falou, de ter de tudo, é um lugar que você tem de tudo o que você precisa. Você não precisa sair pra nada, tem de todo tipo de entretenimento, todo tipo de cultura, de trabalho, de empresa. Eu acho que é um estado muito acolhedor. Vamos falar assim, de dois estados grandes que às vezes você poderia pensar em morar. Você pensaria em morar no Rio de Janeiro ou em São Paulo? Eu pensaria em São Paulo, que eu vejo, assim, minha aparência, eles são mais acolhedores que o pessoal do Rio de Janeiro. São. Lá do Rio de Janeiro eu acho que são mais barristas, né? Aqui em São Paulo você vê que realmente tem uma... Eu já vi muito isso aqui, que é até engraçado quando você vem do interior pra capital, que é o seguinte, na capital ninguém te julga, entendeu? Porque você tem de tudo aqui, todos os tipos de etnias, de estilos, de gostos, e ninguém te julga por aquilo que você... Isso é uma coisa que eu fiquei um pouco assustado a primeira vez que eu fui em São Paulo, que eu acho que deve fazer uns 2 anos. Porque aqui em Goiás, em todos, até em Minas Gerais, outros lugares que eu já fui, cara, todo mundo... tenta ter aquele estilo assim, pra não chamar muita atenção nem nada. Quando eu fui lá em São Paulo, eu já vi uns caboclo moicano, cheio de tatuagem, uns caras vestindo assim, tipo J-Rock, andando no metrô. Eu falei, caralho, que porra é essa, velho? O pessoal da Katsuki lá na Liberdade. Exatamente, se um cara daquele só tentasse vestir desse jeito aqui, ele ia ser, tipo, toda cidade conhecendo ele, velho. Toda cidade conhecendo. E ali só ele anda no metrô como se não fosse nada. Não, e você vê que ninguém tá julgando aquilo. Eles iam fazer um sertanejo em relação àquele cara. Aqui, iam cortar o cara em dois. Uma peixeira. Olha, se a pessoa estivesse em Porto Alegre especificamente, eu acho que não teria problema. Agora, se a pessoa fosse pra qualquer lugar do interior, cara, esquece. Uhum. Ia ser muito tenso, porque eu acho que isso é muita mentalidade, infelizmente, de cidade pequena e que ainda tem muita essa coisa tradicional de famílias e tal, que é muito complicado. Por isso que eu não gosto de morar em interior, muito interior, pelo menos. Mas eu não vejo essa diversidade, assim, em cidades que eu já fui, como Belo Horizonte e Goiânia, que também são capitais, mesmo assim, não tem essa diversidade. O cara não pode andar de moicana assim, mas, se as pessoas São Paulo tem essa diversidade por ter 10 milhões de habitantes. Não, cara. Mas o próprio Rio de Janeiro... Gente, São Paulo tem mais habitantes que o estado do Rio Grande do Sul. Eu sempre fico apavorada com isso. Mas, por exemplo, o Rio de Janeiro te julga muito. É porque o Rio de Janeiro, eles são barristas. Vai ter um monte de gente agora falando, sei lá o quê. Cara, é barrista, velho. Tipo, não é todo mundo. Tá? Claro. Aí, vamos a gente tá falando claro da população geral. Isso. O cara que ele é... Se você não tem o sotaque, o cara já te olha diferente. Se você não sabe algumas coisas já de diferente, já tenta se aproveitar de você. É bem normal isso no Rio de Janeiro, olha, com certeza. Olha, eu tenho até uma coisa assim, todo mundo sabe, uma característica que todo mundo fala de gaúcho, que gaúcho é extremamente barrista e, de fato, nós somos, eu sou muito barrista. Espírito eu separatista. Gosto muito e me orgulho muito de ter nascido no Rio Grande do Sul, assim, é uma coisa que... A gente realmente é muito bairrista, isso, tipo, não tem como negar e desmentir, a gente realmente é. Não. Só que eu acho que a gente, pelo menos é uma coisa que eu sempre vi, e todo mundo que vem de fora, de outros estados, eu conheci gente que morava lá de todos os lugares, eles gostam de estar lá porque a gente tem essa tendência a querer que as pessoas se sintam bem morando no Rio Grande do Sul, pra que as pessoas também achem que lá é o melhor lugar do mundo. Então a gente gosta que as pessoas vão para lá e se sintam felizes lá, para que elas queiram continuar morando lá eternamente e achem que aquele lugar é o melhor lugar do mundo. É, o Rio não é assim, não. É falar, cara, se você não é assim, daqui, eu não quero você aqui na minha região, não quero você aqui. Volte pro lugar que você nasceu. Exatamente, volta lá pra sua lá, entendeu? Eu senti muito, eu não fui, eu fui pouco pro Rio mesmo, a cidade do Rio de Janeiro. Eu fui pra algumas cidades, por exemplo, Macaé, que é uma cidade que ela é basicamente da Petrobras e as suas extensões, né? Mas ela tem toda essa mesma característica do Rio capital, né? E lá, cara, as pessoas realmente elas te julgam, elas não gostam, você é mal atendido às vezes no supermercado que você vai, se você tem sotaque, né? Se você puxa o R, entendeu? Sem querer intensificar estereótipo, mas eu senti isso em Curitiba. Gente, eu nunca fui tão mal tratada quanto eu fui em Curitiba, do tipo de eu cheguei e pedi uma informação pra uma pessoa que deveria me dar uma informação, porque ela era a pessoa que atendia o ônibus de turismo, e ela simplesmente me ignorou, virou a cara, tipo, não me respondeu, e eu não fui mal educada. Fui a pessoa, virou a cara e me ignorou completamente, assim, tipo, ok, não pergunto mais nada, isso... obrigada. Nunca aconteceu comigo isso aí. Também não, lugar nunca fui mal atendido. Em lugar nenhum no Brasil, eu nunca fui mal atendido, verdade. Também nunca tive essa experiência. Até em São Paulo, cara, tipo, eu tenho meio que um sotaque nordestino, exatamente por ter convivido aqui muito tempo. Mas quando eu fui pra São Paulo essa última vez agora, em nenhum lugar, cara, que eu fui, os restaurantes que eu fui com Rods, os lugares que eu fui, a Geek, eu fui muito bem atendido, cara. Pensei, boa noite, você quer? Tipo, eu nunca tive esse problema de atendimento. Mas eu já tive problema de conversar com as pessoas, que um negócio que eu odeio, que é comparação. Eles sempre têm que fazer comparação. Ah, na tua terra tem isso. Ah, aqui tem, não é maravilhoso, sei lá o quê. Nossa, enfia a bunda esse negócio, cara. Eu tô nem aí se tem ou não. Isso acontece. Eu fico puto com isso, cara. É. Essa comparação de tentar menosprezar do lugar que você veio, ou sei lá, porque barrismo é algo comum. Nossa. Você tenta proteger o lugar que você nasceu, porque você gosta, ou talvez não, do meio que você vive. Também, mas né, o problema é quando você tenta ofender outra pessoa exatamente por ela não ter algo, pelo jeito que ela fala, pelo jeito que ela anda, pelo jeito que ela se veste, pela comida ou pelas danças, a cultura dessa pessoa. Isso eu acho ridículo. Não, e eu tento. Muitas vezes, algumas coisas, é muito questão de ignorância mesmo. Não, ignorância no sentido de falta de conhecimento. Porque, por exemplo, eu tô morando agora há 2 anos em São Paulo. Eu não vim pra São Paulo por causa de emprego. Eu tinha emprego em Porto Alegre, eu tinha tudo. Eu vim por motivos pessoais ou motivos matrimoniais, quase. Olha aí. Assim. Tipo, olha, mas não aí, foi porque lá aí, não tinha emprego, ou porque eu queria crescer na carreira. Não, tipo, o meu motivo para vir para São Paulo não teve nada a ver com profissional. Uhum. Ou com questão de estudo, nada. E daí, eu me incomodo, eu acho ridículo, particularmente, quando as pessoas viram pra mim e dizem assim, o que que tu vai fazer quando tu voltar pra Porto Alegre? Tu vai ter emprego lá? Tu vai conseguir trabalho? Tem que falar, trabalho? Não, eu vou começar a trabalhar no meio rural, eu vou fazer minha própria plantação. Assim... Se a pessoa ainda fala, às vezes o Panda, por exemplo, o Panda faz umas piadas do tipo, ah, porque lá no Rio Grande do Sul todo mundo tem o seu boi, porque lá a Fernanda mora numa fazenda. Beleza, mas ele tá fazendo uma piada, ele sabe que isso não... É não, pô. Assim, olha, só falando sério, eu sei que é uma piada, entendeu? Só que me incomoda quando a pessoa, ela questiona esse tipo de coisa e eu sei que a pessoa tá falando sério, ela realmente acha que lá não tem nada. Porque isso pra mim é ignorância, ou seja, a pessoa se fechou no mundinho dela e acha que o resto do Brasil não presta, que não tem nada, que a única coisa que tem é em São Paulo. E não mas é isso aí, sabe o que eu acho também? Tem um ponto aí que eu acho que é a centralização das mídias, do entretenimento, da forma de conhecimento. Você aqui dentro, você tá numa bolha de informação que você quase não recebe o que é de fora. Você não precisa, vamos dizer assim, receber informação que é de fora. Sabe, de outros estados, você trabalha no eixo Rio-São Paulo, quiçá Minas, às vezes. Eu cresci numa cidade interior, mas que só se fala, só se tem propagação de notícias, todo tipo de entretenimento, você pega novela, você pega filme produzido aqui, tá retratando, de modo geral, o eixo Rio-São Paulo. Quando trata lá, por exemplo, o Nordeste, vai tratar numa coisa mais estereotipada, mais cartunesca. Então, isso eu acho que também a pessoa tem essa culpa, a pessoa não tem essa culpa. Quando a informação ela é direcionada e filtrada para só esses 2, 3 estados. É, o cara não sabe, cara. Mas isso aí é de, sei lá, o que você pensa do Amazonas, do Amapá? O que você pensa do Acre lá? Exato. O Acre não existe. Essa piada não existe. Então, mas essa própria piada do Acre é isso. A gente não tem informação sobre o Acre. O Acre não é relevante pra mídia, vamos colocar assim. Entendeu? A gente não recebe nada do Acre. Que informações... Isso é uma falha cultural, uma falha educacional nossa, no sentido de que, por exemplo, eu cresci estudando muito Rio Grande do Sul, obviamente, né? Estudei, mas eu estudei outras coisas. Eu estudei várias coisas que aconteceram no país inteiro. Revoluções que aconteceram no Norte, Nordeste, Minas, enfim, principalmente São Paulo. No Norte e Nordeste. Porque naquela época... Sabinada, Balaiada, é todas essas revoluções a gente estuda, a gente aprende. E quando eu pergunto, eu não sei assim, o que acontece com São Paulo, se é só São Paulo, se é Rio, se é o Sudeste, ou se é o fato de São Paulo, onde tudo de fato acontece, em teoria, e as pessoas se centralizam muito aqui, mas as pessoas não sabem nada sobre outros lugares. Mas sabe o que é isso também? Eu vou utilizar aí o exemplo do meu estudo. O meu estudo ele foi um estudo durante o ensino médio. Não foi, mesmo tendo sido feito em Taubaté, ele não foi numa escola local. Ela foi numa rede de ensino que é, acredito que do Brasil, não sei até onde é a extensão, do Anglo, vou até usar o nome, dane-se. Todo o ensino ele é focado para o vestibular e para vestibulares específicos. Entenda-se USP, UNESP, sim, Unicamp. E esses vestibulares, eles não pedem essas coisas. O vestibular não vai pedir pra você a Sabinada, a Balaiada. Então, o colégio preparatório não vai te ensinar isso, porque isso é gastar tempo. Então, ele vai te ensinar outras coisas que esses vestibulares pedem, entendeu? Então, as próprias universidades são elas que ditam, vamos dizer, o conteúdo programático, vou colocar assim, do ensino médio, do modo geral. Então, por exemplo, aí no Sul, isso é importante, acredito que talvez os vestibulares do Sul cobrem isso muito mais do que os daqui, como talvez os do Nordeste cobrem uma coisa diferente, entendeu? Então, às vezes, eu ouço muito professor falar, na época, eu ouvi assim, ó, se você vai prestar uma faculdade de um estado tal, procura algumas coisas de lá, porque aqui a gente não ensina, mas eles podem pedir. Mas exatamente isso, eu acho que os estados vão meio que se chutando, cada um com seu tipo preconceituoso e ao mesmo tempo aberto. Tipo, São Paulo a gente meio que falou dele por ser, mas cara, eu vou falar um pouco do norte do país, de Belém, terra da minha mãe e minha terra, mas tipo, muita coisa, minha mãe já sofreu muito preconceito exatamente aqui no Nordeste, cara, exatamente, o Nordeste tem muito preconceito com o Norte, exatamente por pensar que em Manaus, tipo, só tem índio, apesar de você realmente ser meio que rodeado pela floresta amazônica. Sei lá, Belém também só tem índio e tudo mais. Então minha mãe, aqui no Nordeste, já sofreu preconceito do gênero de estar conversando e o pessoal achar que minha mãe era índio. Caraca. E do jeito da minha mãe, tipo, tirar onda com o pessoal falando, não, não, eu sou índia sim, meu pai é até cacique da tribo e tudo mais, eu tenho um macaco chamado Tapioca. Cara, chega a ser ignorância pura, velho. Porque não tem sentido de você perguntar algo assim. Você tem que perguntar, caraca, sei lá, uma lenda, música, comida típica, o que lugar eu posso visitar se algum dia na minha vida eu pensar em ir lá, coisas do gênero. Sei lá, eu não consigo engolir nem barrismo, nem preconceito. A paz invadiu. Entre estereótipos de cada região, vocês acham que algum de fato representa a região, o país, o estado? País. O país. Vocês acham que algum representa a cidade, caraca, estado, ou que vocês. Porra. Eu sou do Sul. Independente. Estereótipo separatista, sim. Esse estereótipo é verdadeiro. O cara já tá dentro da alma do pessoal do Sul. A gente quer ser um país independente. Aqui não é estado, não. É país, porra. Os governadores, quando vão fazer campanha política, ele fala, gente, eu prometo que na minha gestão a gente vai se separar dessa merda de país. E vamos tornar o estado independente. Aquela velha piada. É. Qual que é o melhor estado do Brasil? É Paraná? Não. Qual que é? Não sei. Qual que é o Piauí? Estado? Santa Catarina. Porque você para o Rio Grande do Sul da merda. Verdade. Toda, que horror, né? A pessoa começa a ver no país. Que interessante. Ah, mas sei lá. Assim, tem um estereotipo que, apesar de ser bastante preconceituoso, ele é bem verdadeiro para mais pro interior do Nordeste, de Pernambuco, assim, mais exato, né? Que eu posso falar. Que é o do homem ser macho mesmo. Do cara. Não, do cara andar de peixeira e pistola. Então. Colega do meu pai, que ele, quando ele era caminhoneiro, ele falou que foi lá pra esse pessoal aí, né, no interior, tava lá, acho que no interior do Nordeste, passando por lá, e ele perguntou pra um cara lá, perguntou qual era o nome de uma rua lá, e ele falou, você tá mangando de mim, homem? Já queria, vou te enfiar a faca aqui, não sei o quê. Aí ele falou assim, moço, o homem não é daqui, por isso que ele tá perguntando, é porque a rua lá só tinha, a cidadezinha era tão pequena, só tinha duas ruas. Aí o cara tá perguntando qual era o nome da rua que ele queria lá, e o cara pelou, sabe? Eu já queria meter a facada nele. É porque a galera do interior pensa que tá pela saco, tá ligado? Então, tipo, a galera chega a ser tão bruta no interior, a cultura dele ser um pouco diferente da cultura da capital, meio óbvio, que o cara mata a cobra e mostra o pau, tá ligado? Então, é tipo... o cara é a ponto de ser aquele estereotipo do cara usar aquele chapéuzinho de cangaceiro, andar de peixeiro o tempo todo, beber cachaça pura, abominar qualquer tipo de homossexualidade, ser a religião daquela de tipo, todo domingo tá na missa, o cara tipo, se fudendo pra plantar, mas o cara domingo tá na missa, tá ligado? Ele é a família, né? Leva a família. É, exatamente. Tudo. E, tipo, naquele sentido de o cara falar que a filha vai casar com um cara tal porque o cara tem terra, tá ligado? Tipo, ainda existe muito disso no interior. Tipo, a gente não conhece, mas eu sei. Exatamente porque tem professores que fazem trabalho pro interior e falam que é assim. A história de um professor meu... Não professor, né? Ele é advogado e ele abriu um escritório no interior. e todo mundo só chamava ele de doutor. Um dia o coronel, sim, ainda existe coronelismo pra cá, parece uma mentira, mas não é, chegou e a mulher dele tava tendo um filho, sendo que um parto difícil, e mandou chamar o doutor. Adivinha quem chamaram? O advogado. Advogado. Ah, meu Deus. Olha a merda. Aí ele falou, não, viu? Pô, eu não esse sou. Esse advogado que gosta de ficar sendo chamado de doutor, sendo que não tem doutorado, dá nisso. Mas nem que ele tivesse doutorado, o que ele ia fazer? Né? Mas então, o que acontece? Ele falou, tá, você não é doutor, é simples. Se a minha mulher ou meu filho morrer, você morre também. Já era. Ele ficou tão... Ele, tipo... Aí ele conseguiu, ele fez o parto. Ele fala isso, ele fez o parto tudo certinho. Mas o cara ficou tão feliz com ele que queria dar terra pra ele, queria dar gado pra ele, queria dar casa pra ele. Ele não quis nada. Ele voltou pra capital e pediu pro meu pai fechar o escritório dele, de tanto medo que ele tava de voltar. Caraca. É nesse estilo, cara. Sério mesmo. Ah, tipo, é do mesmo jeito que você encontra pessoas muito boas, tá ligado? Que vão te contar histórias que você nunca vai esquecer. Você vai comprar literatura de cordel, que é algo típico daqui também, que é muito divertido. Vai contar histórias sobre as aventuras de Lampião, tipo, cangaceiro aí, matador desgraçado, mas tipo, tem aquelas histórias fantasiosas dele que são muito divertidas. E por aí vai, cara. Mas é a mesma coisa aquele outro estereotipo que fala que a gente não tem água. Não, a gente tem água pra caralho. Por exemplo, agora mesmo eu estou com um copo de... estou com um copo aqui de água, tá bom? Ó, se eu abrir a minha torneira aqui, agora... Eu vou tirar uma foto e mandar pra vocês. Vai estar o na copo postagem. Tem 21 centímetros e tem água. O Teixe tomou banho hoje, tá bom, gente? Entendam isso. Eu tomo banho dia sim, dia não. Eu sou melhor que os franceses. Meu Deus do céu. Pô, cara, podia ter mentido um pouquinho, mas tudo bem, vai. Aquele estereótipo brincalhão do interior, é, o caipira ignorante, tanto que Taubaté... O Monteiro Lobato? O próprio Monteiro Lobato, ele escrevia, por exemplo, Mazzaropi, que era o cara do interior totalmente ignorante. Não, Mazzaropi não. É, era, Mazzaropi. Jacatatu. Não, não, Mazzaropi não. Não, Jacatatu é o primeiro. Jacatatu, do Mazzaropi. Era o... Isso. Não, Mazzaropi era um personagem de cinema lá, cara. Mas, sim, não mas era o... Era do Monteiro Lobato. Não, o Jacatatu era do Monteiro Lobato. Tá. Mazzaropi não era o ator? Isso, também. Exatamente. Mas, então, é porque o Jacatatu até ele meio que se arrependeu do Monteiro Lobato lá, porque ele era um personagem que o Monteiro, ele criticava o caipira do interior, preguiçoso pra caralho, isso, que não queria saber de trabalhar exatamente. E tudo mais. Depois ele se arrependeu de ter passado esse estereótipo aí. Na verdade, acho que ele se arrependeu de muita coisa que ele escreveu, né? Esse foi só o começo. Mas então, isso é uma coisa que realmente, pelo menos em Taubaté, que, por exemplo, onde foi produzido isso não existe mais. Isso não é, assim, você tem... Foi erradicado, né? Foi, tudo, assim, se existia... Dos 13 dias e 13 noites onde os Jekatatus foram erradicados da face da Terra. Foram todos erradicados. Pelos primeiros homens. Agora, por exemplo, aqui em São Paulo, esse estereótipo do meu, pô, sabe? Tipo assim, meu, puta sacanagem, meu. Tipo, meu iPhone tá sem película, cara. Como que eu vou viver sem meu iPhone sem película? Isso tem muito. Verdade. Isso você vê realmente com uma certa... Até, apesar de você conhecer muita gente diferente, obviamente, por causa disso. Eu, por exemplo, estou na faculdade, onde metade da minha turma não é de São Paulo. Entendeu? Só metade da turma é nascida e criada aqui, a outra metade veio de fora. Que obviamente é um centro até de ensino. Eu saí da minha cidade pra estudar em São Paulo. Porque a minha não teria um ensino compatível com aquilo que eu desejava. Mas esse estereótipo do cara que ele é só daqui, o cara nasceu aqui, ele não tem ideia do que é de fora, isso existe. Eu vejo muito, eu conheço pessoas que são assim. É, porque ele não precisa trabalhar, não sei o que, é trânsito, não sei o que, o cara não tem tempo pra procurar o que é de fora. Mas tem uma outra característica de São Paulo que é muito marcante, pelo menos eu percebo. A pessoa que nasceu em São Paulo, ela vive reclamando do trânsito, que tá tudo lotado, que não aguenta mais a cidade, que não sei o quê, mas ela não sai daqui por nada do mundo. Claro. Ela vai viver eternamente reclamando. Não, mas as duas vezes que eu quase fui lá, eu achei isso tudo uma merda, mas eu quase que eu não consegui ir embora. Tipo... É cativante, não, né? Véio, passar 5 horas no tráfico. Tudo que eu... Você tem lugar pra sair, véio. Primeiro começa por aí, cara. Cara, você é mora isso que eu gosto, cara. Não tem porra não, a interior é uma fazer. Tristeza. Gente, eu não sei como que eu não morri de tédio durante a minha adolescência, porque puta que pariu. Vai viver numa cidade de 37 mil habitantes. E olha, Fer, eu vou falar pra você, você é uma pessoa, e assim, a gente tá pensando a nossa faixa etária foi uma faixa etária que teve razoavelmente acesso a, por exemplo, internet. Imagina quando você não tem acesso a esse tipo de coisa. Gente, pelo amor de Deus, eu teria morrido. Lugar pra sair que a gente conhece aqui é tipo aquelas baladas barulhentas lá que ninguém consegue conversar nada. Todo mundo dupla sertaneja, né? Parecendo que tem um ataque epilético. Mas assim, esse negócio aqui no caso, sobre esse negócio de shows, essas coisas aqui, tem muito show de música sertaneja. Pecuária é um evento muito importante aqui para a cidade inteira mesmo. E aqui também tem um retardo de todo mundo querer ser, fingir ser fazendeiro. Como em outras cidades do país, o cara quer comprar, por exemplo, um carro novo pra ele exibir e ostentar e tudo mais. Aqui, o cara não tem porra nenhuma de terra, ele mora na casa de aluguel, mas ele compra uma Hilux, né, uma caminhonete ultra cara, claro, e coloca na garagem dele. Pra que você precisa de uma Hilux, porra? Você não tem fazenda, caralho. Que isso foi? Depois tem que tirar o bezerro do atolamento lá e você vai louco. Ah, isso me lembra o meu amigo que ganhou um terneiro de aniversário de 15 anos. Um carneiro? Do avô. Terneiro. Ah, terneiro, não, bezerro. É bezerro. Sei que é isso. É o dicionário do Rio Grande do Sul. Fica usando esses dialetos difíceis. É exatamente o que eu falei. Às vezes a Frela manda umas que eu tenho que abrir o meu Google e falar dicionário gaúcho. Aí eu jogo lá o termo pra poder descobrir o que tá falando. Mas assim, essa coisa de estereótipo, bom, eu acho que os dois estereótipos que são gaúchescos é bairrismo e o lance, enfim, de homossexualidade, que é aquela coisa. Não que tenha gays, não que não tenha, tem como tem em qualquer lugar do mundo. Tipo, eu acho que isso é fato. É que eu acho que tem o lance de que aqui o gaúcho tem aquela aparência meio programada lá de a bombacha, o cara do campo e não sei o que. Daí eles acham que é legal tirar sarro. Bombacha, a calça. Aquela calça larga. Ah, tá bom. Não, pera. A bombacha não é... Pera aí. Bombacha não é qualquer calça. Bombacha é aquela... Já viu um gaúcho mais rudimentária? É uma calça feita pra você chutar, cara, porque ele tem um espaço assim, no, sabe, embaixo. É a calça pra lidar do campo, pra cavalgar. Ah, acabei de ver a foto aqui. Tá, entendi. É tu nunca viu uma imagem de um gaúcho? Aquela, já, tipo, aquele gaúcho. Então, é a bombacha, é a calça. Ok. Mas tem um lance que eu acho que é bem curioso, assim, em relação ao Rio Grande do Sul, porque a gente realmente tem esse estereótipo bairrista, enfim, e essa figura do gaúcho, né, com a bombacha, com o lenço, com andando a cavalo, enfim. Só que isso não é uma característica essa aparência, essa coisa do campo, não é uma característica do estado inteiro. É uma característica muito presente pra quem tá na região do Pampa, né, pra quem lida com gado, com plantação. Mas é uma coisa que, na década de 30, eles criaram os CTGs, né? Que esses são Centros de Tradições Gaúchas. E eles têm regras, né? Que são controladas pelo MTG, que é o Movimento Tradicionalista Gaúcho. Que são regras rígidas. E eles meio que tentam impor que todo gaúcho é daquele jeito. Mas, por exemplo, o gaúcho de Porto Alegre não é daquele jeito. O gaúcho que mora na serra, que é descendente de italiano, de alemão, não é daquele jeito. Uhum. Mas daí eles criaram uma mítica. E isso, por muitos estudiosos, assim, é até criticado dentro do estado, de tu ter essa figura muito pré-determinada do que é o gaúcho, sendo que o gaúcho não é só aquilo, embora também seja aquilo. Sabe uma coisa que a Fer falou que é interessante, que eu nunca tinha pensado? Lá no sul, corrija se eu estiver errado, Fer. Vocês não têm uma casa de chimarrão, vocês não têm um lugar específico. Não. Tipo, a ideia dele é vender chimarrão. É... Não, tem no supermercado, você compra. Não, não, mas assim, você não tem, é tipo uma pizzaria, uma casa de açaí, tipo uma sorveteria, por exemplo. É, não tem. Você então, faz. Isso é um absurdo. Não, isso aí é tipo Coca-Cola, cara. Você vai no supermercado, compra o trem, leva pra casa e toma. Não precisa exatamente servir. Assim, cara, vamos considerar desse jeito que não tem do chimarrão. Mas se você comparar com açaí hoje tem tudo que é lugar, do norte do país, pô. Não, mas tem é diferente. Tem um quiosquezinho lá que vende sorvete, açaí na tigela, sei lá. Mas você tem um lugar específico, você pode comprar e ter na sua casa, ou você pode ir até um lugar que venda isso pra você de uma maneira... Isso aí tá acabando, né? Isso aí tá acabando, cara. Mas então, você tá uma coisa engraçada que o meu ex-chefe, quando tava na Paquetá lá no sul, ele era de São Paulo e eu lembro que uma das primeiras perguntas que ele fez quando ele foi pra lá é: tá, mas eu queria em algum lugar provar o chimarrão, onde é que eu posso provar o chimarrão? Não tem isso, porque o chimarrão, ele é uma bebida, não sei se vocês sabem exatamente o que é um chimarrão, mas ele é a erva numa cuia, ele é uma bebida que é pra ser compartilhada. ele não é uma bebida que tu toma sozinho, não é uma coisa que nem um café, que, ah, vou tomar um cafezinho, não, não funciona desta forma. O famoso cachimbo da paz. É, mas é um, cara, é no mesmo nível, entendeu? Tem pessoas que... cannabis ali, vamos compartilhar. Tem pessoas que degustam o seu chimarrão sozinho. Tem algumas pessoas que tomam, que mateiam sozinha, tem, mas daí normalmente, tipo... O verbo matear. Pra quem não sabe, matear é beber. Beber mate chimarrão. Mas assim, normalmente o legal do chimarrão é tu fazer a roda de chimarrão. É tu tá, sei lá, com teus amigos. Por exemplo, no colégio a gente levava chimarrão pro colégio, a gente tomava, tipo, compartilhava com a professora, com a turma. Na faculdade, o pessoal, tu sempre vai ver alguém com a cuia, com a térmica andando por aí. No trabalho, a gente compartilhava chimarrão, tipo, então da tarde a gente ficava comendo qualquer coisa, tomando chimarrão. É papo de trouxe, você trouxe pra todo mundo, traz a bala pra todo mundo. O chimarrão, ele é uma coisa assim, de tu realmente tu ter a roda de amigos e de tu fazer uma coisa de compartilhamento, assim. Então tu não vai no lugar tomar um chimarrão, comprar, eu quero provar chimarrão, não existe isso. Tu tem que ter um amigo que vai te apresentar ao chimarrão. É tipo aceita, você tem que ser introduzido, tem que ter alguém que conhece, você passa pelo estágio probatório. Na roda do cachimbo. Era a regra do clube do chimarrão é não falar sobre o clube. Você não fala sobre o clube do chimarrão. Pô, tu tá zoando? Existem os 10 mandamentos do chimarrão. Ai, meu Deus. Tá zoando? Existe. Ah, não, eu só tô imaginando eles reunindo lá na fazenda com bombacha e... Tudo, os caras sentando a porrada uns nos outros lá, vai ser muito massa. E bebendo chimarrão, porra, que porrada bem feita, toma chimarrão. Nossa, cara. Mas o churrasco gaúcho também é algo muito forte neles. É, os gaúchos, o pessoal aqui de Goiás fala que eles comem carne berrando, e os gaúchos falam que a gente come carne queimada. Então fica eterna briga nesse negócio de churrasco. Não, mas ó, eu lembro até hoje um dia, uma das primeiras vezes que eu vim pra São Paulo, e o Mug, não, porque eu vou fazer um churrasco na minha casa pra comemorar meu aniversário. Beleza, né? Churrasco? Ok. Daí tu chega na casa do Mug, é umas carnes nos espetinhos, assim. Daí tu... Oi? Não, oi? Porra. Não. Cadê o churrasco? Não. Tu queria o quê? Que o Mug fizesse lá na casa dele uma roda, assim, tirasse os sofás da sala, botasse umas estacas e deixasse queimando desde as 6 da manhã? Deixa eu ver se eu arrumo aqui a churrasqueira que eu tenho lá na fazenda. Não, mas a gente tem essas características, por exemplo, o próprio chimarrão, ele não é só no Rio Grande do Sul que tem. Em outros estados tem também Mato tem tererê. Tem Mato Grosso. Quando eu fui no Paraguai, o pessoal lá toma também. Lá no então, Paraguai. Argentina, Uruguai, todo mundo toma. Meu chefe agora é argentino. E ele fala que o pessoal lá na Argentina é igual, toma chimarrão, enfim. Porque o chimarrão, a erva mate, ela é uma erva da América do Sul. E ela é muito característica dos índios, né? Que habitavam aqui a região sul da América do Sul, enfim. Então, isso ficou pra essas pessoas que moram nessas regiões, nesses estados, nesses países, que tem essa influência. Eu acho que é Guarani ou Tupi, porque eu sou péssima nessas coisas, mas é um dos dois. Daí não é nenhum dos dois, eu tô falando besteira. Enfim. É uma descendência indígena. Eu até gosto de chimarrão, assim, gosto do mesmo, sabe? Quando tem uns parentes meus do Mato Grosso que vem pra cá, eles tomam lá, até tomam, só que eu tenho nojinho foda desse negócio de ficar tomando na cueca que todo mundo tá tomando. Compartilhar. Tu chupa o chimarrão, eu chupo o meu, não tem esse negócio mesmo. Uma das 10 regras é mantenha o dente escovado, alguma coisa assim, tem tipo a restrição pro cara aqui no escova-dente. Mas aí é que tá, vê como isso é uma questão cultural, porque isso é algo que eu, pelo menos, eu cresci, gente, eu tomo chimarrão acho que desde os 2 anos de idade, mais ou menos, e é uma coisa assim que nunca passa pela cabeça, é muito cultural, entendeu? Eu nunca me passou pela cabeça, nossa, estou compartilhando com várias pessoas um negócio que todo mundo tá botando na boca, nunca me passou pela cabeça esse tipo de coisa. Ali sei lá, até porque aquele negócio... No momento que a erva bate, você nem pensa nessas coisas. Até porque aquilo é tão quente que deve esterilizar. Porque a água do chimarrão, ela tem que estar pelando, então é tão quente que esteriliza, então não tem problema. Ah, entendi. Tá certo. Ok, tá uma onda. Mas então acho que é por isso que não pode ter loja, porque senão a vigilância sanitária ia baixar e fechar toda semana aquela parada. Não, porque, mas né? Aí é que tá, tipo, tu não compartilha chimarrão com qualquer pessoa. Ele tu tem que passar com seus amigos, tem que entendeu? Passar pela aprovação do clube do chimarrão. Se o cara não entregar todos os exames, fazer a prova, tem a prova do Rio Grande do Sul, a prova, tipo, coisas gerais. Prova do Rio Grande do Sul. Prova do Rio Grande do Sul. Chimarrão é de qualidade. Mas é isso que eu tô dizendo, gente. Chimarrão é um negócio muito de amigos, de grupos de amigos, de roda de amigos, entendeu? Não é o que tu faz com desconhecidos. É por isso que tu nunca vai ter uma casa de chimarrão. Tu vai ter uma casa que vai vender erva e produtos pra te fazer o teu próprio chimarrão, mas eles não vão te vender ali na hora um chimarrão. Ah, um expresso de chimarrão. Não tem isso. Pra pessoa entender, é como se você saísse de casa hoje, você não vai comprar o baseado. Você compra a erva e monta ele em casa. Entendeu? Caraca. Ele não vende pronto pra você. Não vende mais pronto. Até porque, pronto, assim, exatamente. Tipo, tu vai viajar, é muito seguro, né, viajar de avião. Ah, o que tu tem aqui? Erva, isso, bomba, pronto. Ninguém te deixa viajar em lugar nenhum, né? Você não vai pro gaúcho, não vai pro Estados Unidos mais nem a pau, né? Tem alguma declaração? Só a bomba que eu trouxe. Trouxe a bomba. Eu não sou uma erva. O que é isso? Erva para fazer um chimarrão. Tudo está perdido. Fora o churrasco e o chimarrão, tem mais alguma comida típica do sul, assim, do país que é bem conhecido? A gente tem, por exemplo, o arroz de carreteiro. É que a gente não tem muita coisa muito conhecida. A gente tem arroz não, de carreteiro. O arroz de carreteiro não é bem do sul. É bom, é bom. Ele não é bom arroz de carreteiro. A gente tem o charque, mas né? Mas não é uma receita do sul. Ah, daí tem aquelas comidas assim que é mais influência alemã, por exemplo, a cuca. Você sabe o que é cuca? É a da turma do pica-pau amarelo. O bolso do sítio do pica-pau amarelo. Esse é muito bom. Tem uns gaúchos que fazem aqui, eu acho muito bom. Toda vez que eles vendem, eu compro. Toda vez que eu vejo vendendo. O que é cuca, Fer? Explica pra gente. Além do bolso do sítio do pica-pau amarelo. Uma comida típica alemã, é um prato doce, é um tipo alemão. Só que eu não sei explicar se é bolo ou se é pão, porque, enfim, é cuca. É alemão e é pronto, as pessoas chamam de cuca. É bom. As pessoas chamam de cuca porque é mais fácil do que falar o nome técnico alemão. Tem uma coisa que é interessante também, que eu descobri recentemente, eu não sei vocês assim, mas faz a distinção pra mim do bolo e torta, que me deixou intrigado recentemente. Ué, pra mim a torta é tudo que for recheada. Tipo uma torta de aniversário que tem cobertura com sei lá, com. Seja salgado merengue, ou doce. Chantilly. Não, mas então, por exemplo, se você tem aquele bolo de chocolate, quando tem uma camadinha de chocolate, sei lá, calda não, de chocolate... Não, isso é bolo. Agora, o bolo, ele pode ter uma calda de chocolate. Mas aquele agora, meio, a torta é aquilo camadas. Que é recheado, que é aquele bolo bonito, assim, aquela torta bonita de aniversário, eu sempre de chamei bolo, entendeu? Tipo, bolo de casamento. É não é torta de casamento, entendeu? Ah, esse bolo tem o quê? Uma camada, sei lá, de leite condensado, uma camada de castanhas, uma camada de chantilly. Isso é torta pra vocês. Não sei se é pra gente ou se é pra mim. Pra mim. Acho que é pra culinária, cabeça. Não, mas isso é bolo. É para ninguém. Culinária. Não, aqui é bolo. Isso é bolo. Torta é a torta salgada ou aquela redonda, tipo de filme americano. Eu nunca vi aquilo ser chamado de o bolo recheado, bolo em camadas, bolo de casamento. É sempre bolo. Pelo menos aqui. É porque então, torta, mas aí é que tá. Eu não sei se é uma característica do Rio Grande do Sul ou se é minha. Você eu definiu. Você definiu o que vou chamar. Entendi. Não sei, E aí nos ribeirões e nos Mato Grossos da vida, ó, qual é o tipo de comida típica? Ou vocês também puxaram as comidas típicas lá do sul, assim? Você já falou que tem chimarrão, ou churrasco queimado e... Não. É, não tem chimarrão aqui, não. Os gaúchos que trazem aqui, meu amigo, pessoal... Esse negócio de erva e não... bomba aqui não, aqui é só craque e dupla sertaneja. É, exatamente. Não poderia ser outra coisa. Claro. Agora, mas tem, como aqui tem centro de tradições gaúchas, aí tem gente que ainda usa, né, faz o uso dessas ervas aí do mal. É, e, inclusive, tem um colega meu que ele, toda vez que eu vou lá na casa dele, ele tá tomando, só que ele é goiano, mas ele gosta de tomar chimarrão lá. Mas enfim, acho que a maioria das coisas que tem aqui de... Aqui tem muito empadão goiano, que é tipo... É como se fosse um salgado lá, só que lá dentro... É uma empada, só que tem algumas coisas do que era encontrado no cerrado, tipo guariroba, piqui, esse tipo de coisa. É tipo aquela empada que tinha aqui no interior do Nordeste, que botavam pedaços de corpo humano. Corpo humano? Ah, é... Caraca, é tipo Hannibal. É tipo isso, é sério mesmo. Vendia empadinho com Chico Picadinho, né? Chico Picadinho. Era empadinha com carne humana, que delícia. O Zé do Picadinho. Aqui também, essas coisas do cerrado, como guariroba, o que o pessoal chama de gueroba aqui, é como se fosse um palmito, só que um palmito azedo. Que é muito difícil das pessoas gostarem também. Mas eu gosto muito. E também tem o piqui. Que não é exatamente daqui, e eu também não acho que o estado de Goiás tem o melhor piqui, mas eu acho que tem um dos melhores preparos da explica, fruta. Explica, o que é piqui, pelo amor de Deus? É, você não sabe. Piqui? Ah, não. Tá, é que muita gente não. Vocês não, não sabem? Eu não sei, eu não sei, realmente. Não, não sei, não sei. Vocês estão de sacanagem. Eu também não faço a mínima ideia do que é piqui. Não, porra, não tô. Se tivesse de sacanagem, olha, você saberia. Eu vou contar com a história que uma vez teve um encontro de rádio amador aqui no meu pai no passado ele foi invocado que sei. E tinha lá o piqui lá junto com a Rose, né? Aí veio um paulista e mordeu ele. Foi levado pro hospital pra tirar os espinhos da língua dele, porque o piqui, ele tem uma crosta, assim, amarelada, que você rói ele. E dentro dele é coberto com um mundo velho de espinho, de tipo assim, antes tem uma crosta, depois um mundo velho de espinho, e dentro dele mesmo tem uma castanha. Gente, a fruta do inferno. Isso é uma fruta? Sim, é uma fruta do inferno. Sim, ele tem uma parte verde, assim, você abre, ele é grandão, assim, um negócio verde, você abre, tem dois caroços amarelos dentro dele lá, e você pega e joga na água lá, e joga sal, que lá vira o piqui. Aqui é muito comida aqui na região de Goiás e Minas Gerais, ali no norte, ali no Triângulo Mineiro, acho que também tá. É muito pessoal, muito chegado aqui. Aí você encontra os pet piquis no meio do cerrado. Eu particularmente gosto muito, mas é muito perigoso pra quem não conhece. Então, assim, nunca morda pensando que aquilo ali é uma batata. E o gosto dele também é muito forte. Então, é muito fácil você encontrar pessoas que adoram aquilo e pessoas que odeiam aquilo sem misericórdia. Mas é uma comida típica daqui. Mas eu não gosto muito, porque o piqui daqui, ele não fica muito tempo na árvore. Então, ou lá do norte de Minas, ele fica. Então, eles colhem ele quando ele ainda... Quando ele cai no chão, né, que tá pronto, maduro, ele ficou muito mais tempo na árvore. Não sei exatamente se é por causa do clima, o que diabo que é. Só que lá do norte de Minas costumam ser os melhores piquis. Só que eles trazem por aqui, e eu acho que aqui tem um dos melhores preparos da fruta. Então o piqui é outra coisa bem interessante daqui. Então aqui também tem galinhada típica, aqui tem muitas comidas típicas, assim, pode-se falar. Essa parte, assim, de comida, tem restaurante goiano, assim, de comida típica, umas coisas lá que até eu não conheço direito. É muita coisa mesmo. Mas é basicamente isso aí que a gente geralmente come no total. Fujam do piqui. É impressão minha ou parece um abacate? É, ele é um abacate, só que ele tem a semente, né, dentro dele. Como se fosse um abacate, para o entendimento. Lá, a melhor pamonha que eu comi na minha vida foi em Brasília. Pamonha, aí tem bastante pamonha? Não, é, tem Piracicaba. Pamonha. Pamonha de Piracicaba. Piracicaba. Mas aqui não tem. E, geralmente aqui tem muita pamonhada. O pessoal vai pra fazenda, todo mundo fazer pamonha lá. Fazendo minha avó, por exemplo, ela planta uma área lá, né, da fazenda dela, coisa pequena, pra fazer pamonha. Aí todo mundo vai pra lá. E é um trabalheiro do cacete, por isso que precisa muita gente, mas também... E precisa fazer de uma vez também, porque suja tudo. Mas eu gosto de ir lá e é muito bom. Quando geralmente tem. Só é ruim trabalhar. De resto... Né? Aqui eu não preciso falar que aqui em São Paulo a gente tem... A gente pode pular o cabeça porque não, eles não. Copiam tudo das outras regiões. Mas isso, eu tava pensando aqui, isso é uma característica até que, por exemplo, o próprio Estados Unidos tem. Eles não têm comida típica. Não, é uma característica. Não, eles não. Eles têm brownie, pelo amor de Deus. Eles precisam de outra coisa além de brownie. Não, eles não têm comida típica. Óbvio, eles você têm pasta de mas vamos falar uma coisa. Eles modificaram bastante, assim, a receita de... De original pizza, de pizza, várias... cachorro-quente. Exatamente, várias coisas, como pizza de estrogonofe, acho que surgiu, foi por lá e veio pra tudo que é lugar, minha pizza favorita. Eu como pizza de estrogonofe, gente, pelo amor de Deus. Pizza de coraçãozinho, gente, como é que vocês não comem pizza de coraçãozinho? Isso que me indigna. Eu, aqui em São Paulo... Em São Paulo, o negócio é qualquer pizzaria, meia boca... De merda, que é um galpão. Você vai lá e tem uma pizza que é uma delícia. Então, isso é mais competição. Ou menos. Ó, eu vou desmentir isso porque as pizzarias que tem aqui em volta de casa são ruins. Ah, mas você mora no Fico Judas também, no Fico Judas. Mas aqui você tem realmente restaurante de tudo. Você pode ter comida típica de todos os lugares. Uma coisa, gente, que trouxeram daí, que eu gosto, mas eu gosto da maneira como foi aqui, que é o açaí. Esse açaí diferente que a gente come aqui. O açaí é do norte, não do nordeste, tá? Não, mas você é do norte também, porra. Ou não? Então, sim, claro, mas daí... Ele nasceu no norte. mas você também é representante do norte, correto, Tencho? Exatamente, então, correto, corretíssimo. Mas o açaí, por exemplo, o açaí até onde eu sei aí é aquele açaí realmente a polpa pura com, às vezes, farofa, algumas coisas assim. Não, então, o que acontece? O açaí é o açaí puro mesmo, certo? O açaí batido puro, que é tipo, não sei, ele é tipo, ele é meio cremoso, tipo um sorvete. E o cara bota a farinha de tapioca, ou se não, o cara come na hora do almoço com, sei lá, exatamente isso que eu acho estranho. Então, arroz, o pessoal feijão, do Nordeste peixe... que vem pra cá geralmente fala que o açaí que a gente come aqui é uma bosta, porque tem que comer é o açaí. Merda, é uma merda, é uma merda. Mas tá... é uma merda. Não, eu gosto, é cheio daquelas firulas, eu gosto daqueles trem. Eu cara. Gosto tem também. Que... Cara, tem que não é aquela verdade. É o primeiro que você não, tem que entender. Não, não é a verdade. É. Não é, mas não é, é cara. Deixa a gente é falar sério. Com a amendoim. O açaí, de verdade, ele é muito mais passa, forte. Uva passa, granola. É, banana seca, essas merda toda, não, né? Não, porra comer nossa, fruta cara, com farofa, é cara, é estranho. Vamos concordar? Não, é, tipo, os caras geralmente fazem isso lá. Eu acho estranho também, eu não gosto não. Minha mãe gosta. Minha mãe come com pão açaí, sim. Minha mãe come com pão. Eu acho estranho pra caramba, pra caramba. Tipo, mas ela gosta. Tipo, eu gosto do açaí puro, entendeu? Sem nada. E tapioca? Tapioca. Farinha de tapioca? Tapioca é boa também. Bota uma tapioquinha assim, fazer um crocante. Hoje o açaí, ele já vem aquela polpa congelada com alguma coisa. Um soro de Guaraná, alguma coisa assim, pra já dar uma quebrada. Guaraná, açaí Guaraná, que pecado. E eu gosto de colocar essas paradas. Tanto que o meu açaí padrão é sempre açaí com leite condensado, leite ninho e banana picada. Eu gosto dessas paradas. Nossa senhora. Você não gosta de açaí. Você gosta de banana, seu bananeiro. De leite condensado, né? É. Qualquer parada. Mas tem uma coisa, por exemplo, aqui há 2 anos que eu tô morando em São Paulo, tem uma coisa que eu sinto muita falta. Lá no, em Porto Alegre, a gente come feijão. Feijão do dia a dia é o feijão preto, é o feijão comum. Ah, não. Pra mim, quando eu falo feijão, é feijão preto. Aqui em São Paulo, não. Aqui em São Paulo, feijão comum é feijão carioca. Não que eu ache feijão carioca ruim. Mas não é feijão. É sem graça, gente. Não. Tipo, eu sinto falta de comer. Carioca aqui. Não, nossa, gente, cadê o feijão aqui preto é feijão todo preto dia? Também. Aqui é não, feijão não, preto. Não, não. Aqui o feijão preto é na feijoada, no máximo não. Um dia que o restaurante tá sem o feijão carioca. Exatamente. Nossa. Caraca, tá que horror, louco. Eu sinto muita falta. Mas eu não gosto tanto do feijão preto. Eu como na feijoada porque é a tradição. Porque nossa, tradição. O feijão preto é peraí, muito melhor, tem mais sabor. Tu mistura... Peraí, para tudo. Cabeça. Porra, cabeça. Tu vem falar de tradição, maluco. Tu vem falar que tu toma açaí com banana, leite condensado e a porra toda lá e tu vem falar pra mim de tradição? Não fode, véi. Não. Ninguém, eu só cara. Como... Não, entenda. Eu só como o feijão preto na feijoada porque ele é feito assim. Quem faz feijoada faz com feijão preto. Não, cara, feijão preto não é só pra feijoada, não, pô. É sim, aqui não, é. Feijão aqui no do Nordeste dia a dia. É muito comum. Gente... Exatamente. Tanto é que ele é chamado feijão de feijão. Tanto que o feijão preto, ele é... Na real, eu só comecei a usar o termo feijão preto depois que eu me mudei pra São Paulo. Porque o feijão é o feijão preto. Os outros é feijão é carioca. Feijão preto. Feijão branco. Isso. E o feijão é o feijão. Feijão preto. Pelo amor de Deus. Exatamente. Todos os outros feijões têm nome. O feijão é feijão preto. Depois aí vem o feijão marrom, que é o você acabou favorito. De falar. O feijão que é feijão preto. Se ele tem nome, ele é feijão. Exatamente. Não, não mas ninguém tem chama ele de feijão, feijão preto. Porque vocês têm o feijão carioca, tem feijão marrom, feijão com, sei lá, aspargo, essas porra toda. Não, cara. Feijão é o feijão preto. Eu nunca chamei feijão preto de feijão preto. Eu só chamo ele de feijão. Também não. Eu chamo de feijão. Agora eu falo feijão preto porque feijão aqui preto. Em São Paulo ninguém sabe. Aí, ah, não. Não, mas aqui também é que nem em São Paulo aí. Feijão preto é só feijoada. Mas eu não tenho nada contra, não. Eu acho até bom, cara. Eu acho que dá uma variada boa fazer normalmente. A farinha. Farinha de verdade é do norte. Então, quando eu vou lá pro o norte de Minas, que é ali perto do Nordeste... A cidade da minha mãe, cidade natal ali, fica perto da divisa da Bahia ali. Eles têm uma farinha assim que eles não torram ela direito, sabe? Dá uma torradinha mais ou menos, fica aquele trem aí com gosto de mandioca ainda. E, inclusive, tem farinhas que a gente compra aqui no supermercado, que aqui ela é bem torrada, mas lá é uma tradição. É mesmo, vem no mesmo pacote, só que ela não tá torrada direito. A farinha de verdade é a de mandioca, e quando você torra, ela vira farofa. Mandioca, vulgo, aipim. Aipim, vocês estão malando. O pessoal do mandioca. Do sul, mandioca, sudeste, né? Aipim. Cara, eu nunca. Eu sempre achei que aipim era uma outra parada. Não, aipim é igual a mandioca. Não, assim, pra mim, aipim era tipo algo sem forma até eu descobrir que era a mesma coisa, entendeu? É tipo bergamota, não. Entendeu? Bergamota? Bergamota, também conhecido como mexerica e tangerina. Ah, tá. Né? Fora o açaí do norte, ele também tem o pato no tucupi. Exatamente, pato num caldo chamado tucupi. Tucupi. O tacacá, que é tipo, ele é com camarão e eu esqueci, com a folha da mandioca. Tem também o cupuaçu, que todo mundo meio que conhece. O cupuaçu aqui, também. Ele é vendido junto com o açaí em alguns lugares, como sendo algo Caraca. Equivalente, sabe? Tipo, é algo parecido, é uma pasta gelada parecida. Não, mas não. Lá é diferente e tem gente que come cupuaçu puro, eu não gosto muito dele não. Eu gosto do doce de cupuaçu, acho uma delícia. Uhum. E, cara, é bem assim, é bem rica essa parte, ela é exatamente... Por causa dos índios, né? Todas essas comidas que tem no norte são descendentes indígenas. Hoje em dia tem aquelas modificadas com algumas coisas a mais, as que vendem pra vocês aí pra alegar o dia de vocês com essas coisas que vocês botam aí. Mas aqui a gente não tem problema com barbeiro, pelo menos. Caraca, não, eu também não tenho, não. Gente, mas tem até a questão de que vocês têm frutas e peixes diferentes do resto do Brasil, né? Isso. Peixe de rio, cara, e outras frutas que a gente nunca ouviu falar. Exatamente, que o Japão roubou e disse que tinha aparecido no Japão lá. Valeu, Japão. Você sabe desse caso? Não. Deu uma bafafá que roubaram, levaram ilegalmente do norte do país plantas de açaí e cupuaçu pro Japão. Caraca. Os japoneses vieram e levaram. Deu uma merda internacional aí um tempo. Uns 10 anos atrás, eu acho. Eu lembro na TV, minha mãe ficou puta, velho. Ela como se tivessem levado um pedaço do país embora, tá ligado? Que pertencia a ela. Pô, mas não deixa de ser um pedaço do país. Caraca. Eu acho que levar, pode levar, cara. Sei lá, o milho não veio daqui, a batata não veio daqui... Cana-de-açúcar também, né? Futebol, Copa, não veio daqui, né? É, tudo que importa agora. Tudo é, o que importa é Copa aí. Mas fora isso, cara, comida é muito boa lá. Não sei se um dia vocês forem pra lá, procurem. Tipo, o legal, sabe cachorro-quente em Osasco? Você vai em qualquer esquina, tem? Então, lá em Belém, em qualquer esquina você encontra açaí, cupuaçu e você encontra tacacá. Sério, tipo, tem uns caras nos quiosquezinhos, tacacá, vendendo isso me tacacá. Lembra que eu não falei o prato típico do Rio Grande do Sul, que é o X. X. X. Só X. Que é, Projeto tipo, tudo. Projeto X. Que é tudo. O X, ele é tudo. Tipo, ele não é um X-burger com uma carne de hambúrguer normal. Não, tu pode ter um X... Sei lá, um X estrogonofe. É uma incógnita. Opa, isso eu gostaria. Ele tem um pão próprio, ele tem um recheio próprio que vai, tipo, tudo, o recheio próprio dele é tudo. E, tipo, é gigantesco o negócio. Tem o X calota, por exemplo, que é do tamanho de uma calota. Calota de carro, caraca, mas caraca. Peraí. É, tipo isso. O Tiaro, 16. Não, mas claro. Assim, comida que eu digo é típica mesmo, não uma comida que a gente pegou de fora e modificou, né? Por exemplo, a pizza de Osasco dizem que é a melhor pizza, né? Um negócio desse, assim. Cachorro quente de Osasco também, mas tipo, não podrão, nasceu em... Podrão de Osasco. É o podrão, pô. Igual o churrasco de grego, cara, que eu não tenho coragem de comer aquilo. Cara, eu já comi. E eu fiquei com medo. Fiquei com medo de não chegar em casa, porque era tipo R$2 com o suco, ilimitado. Nossa! E você sabe que isso aí de jeito nenhum é carne de gado, né? Nunca. Isso é carne de cachorro, carne de calango, carne de rato. Cara, eu sei que eu tava com muita fome e pouco dinheiro. Foi R$2 com 3 copos de suco. Façam as contas. Deus. 3 copos de suco. É uma coisa muito comum também que você tem no norte do país são as patolas. As patolas são tipo coxinhas, sendo que de caranguejo. E você segura pela patinha do caranguejo e que ela tem cheio de carne. Então, tipo, cara, é uma delícia também. Isso é uma delícia, é imoral. E muitas vezes ela substitui a coxinha em aniversário. Coxinha em aniversário me lembrou um pequeno fator de que a gente não fala brigadeiro e beijinho. É branquinho e negrinho, ponto. Olha aí. Não, aí já é demais. Vocês estão abusando da minha paciência. O Rio Grande do Sul, ele sempre faz isso. Ele sempre bota nome diferente. Nas cabeça, coisas. Eu vou preparar um requerimento pra gente entrar com um processo pra impedir que isso aconteça mais vezes. Caraca, isso já está virando um absurdo. Eu acho também, você não consegue unificar o vernáculo brasileiro porque tem o sul mudando as coisas. Tem que o sul, dando cara. Nome pra tudo. É lombada que não é lombada. Como que é o nome da lombada, Fer? Como assim? A lombada tem um nome diferente. Quebra-mola? Quebra-mola. Aqui é quebra-mola também, não fode. Aqui é lombada. Não, mas tu tem a lomba, por exemplo. A lomba é outra coisa. É verdade, eu confundi. A lomba. Como é que é? Como é que chama o semáforo por aí? Sinaleira. Sinaleira. A lomba. Nossa. É a ladeira. Então você dá um tapa na lomba, é dar um tapa na ladeira, entendeu? Lá. A minha mãe já passou constrangimento em Minas Gerais, porque em lomba eles tratam como a bunda, né? Exato. Daí a minha mãe falou pro taxista subir a lomba, ele ficou olhando estranho pra minha mãe, mas enfim. Como assim? Fazer o quê? Essa hora, sim? Porra. Essa hora aqui, no meio da rua? Tô trabalhando, minha senhora. tô trabalhando. Vem aqui trabalhar? Que absurdo é esse? Mas as comidas típicas do Nordeste também são muito fortes. É o bolo de rolo, é o bolo de pé. Que aqui é o rocambole. Que é o rocambole, que você chama não, de rocambole. Não, não é a mesma coisa, cabeça. Ah, não, não é a mesma coisa de rocambole. Não é. Não é, não. Olha, eu não sou do Nordeste, mas não é. Porque o bolo de rolo é tipo muito melhor que o rocambole. Não, não, não, não, não, não, não, não. Isso é verdade. Da qualidade. Não, e o rocambole, ele é mais grosso. O bolo de rolo, ele é fininho. Ele é feito de outra forma. Não, mas peraí. Eu não tô discutindo a qualidade. Eu tô falando assim, o método, o tipo de coisa é o mesmo, feito de uma forma diferente ou não? Não, não é a mesma coisa. Não, eles são diferentes. Então, é o seguinte, o rocambole é o bolo de rolo, é esse que eu mandei pra vocês. O rocambole, ele é mais grosso, ele geralmente o recheio dele é mais denso, entendeu? Deixa eu ele ver. É tipo, eles botam tipo creme, sei lá, creme de goiaba. E pá, taca creme de goiaba. O rocambole não, é uma perfeição, é arte. Ah, mas é a mesma coisa, só com menos camadas. O rocambole, ele tem tipo duas camadas, enquanto essa aqui tem 768. É tipo uma camada assim, grossa. É não, diferente, mas é diferente, é diferente. Não, é diferente a forma diferente de fazer, mas o tipo de coisa é quase mesmo. É diferente, ou você nunca vai conseguir botar seus pés no Nordeste. Vamos lá. É, eu quero saber uma coisa. Eu só comi isso uma vez na vida e o pessoal falou que o que eu comi lá não era muito bom. Acarajé, cara. Acarajé da Bahia, típico da Bahia. Apimentado. Eu sei, exatamente. Quando não é feito mas, direito, enfim, é uma merda. Você é do Nordeste, você deve conhecer essa porra. O acarajé é o seguinte, apimentado pra cacete, mas quando o cara sabe fazer é uma delícia. Quando fica no cara, ponto, tá eu comi um aqui que o pessoal falou que não tava dos melhores, não sei o que e tal, mas eu achei foda pra caralho. Eu tô muito curioso então, pra comer o que é muito bom, o original mesmo, ó, que é feito assim, dos comidas típicas do Nordeste que eu posso falar pra vocês, tipo, eu comi aqui. Assim, apesar do acarajé ser da Bahia, assim como o vatapá, também tem muito aqui. Tem o baião de dois, a buchada de bode, cuscuz de milho... Queijo coalho, carne de sol, tapioca... Não, mas carne de sol tem tudo, cara. A macaxeira, né? Carne de sol é a mesma coisa que shark, não é? Carne eu de acho sol, que não. Não, eu acho que não, tem a diferencinha, não tem? Não, carne de sol é carne de sol. Shark é shark. Shark é vermelho, carne obrigado. De sol é... O cuscuz aqui, ele é um pouco diferente. Pelo menos o cuscuz que eu conheço, é tipo, é qualquer parada que você juntar na forma do pudim, seja salgado. Não, não. Entendeu? Tipo, o cuscuz de verdade. Não, então aqui o cuscuz paulista é assim, é uma mistureba de tipo tudo que tem na sua geladeira em formato de pudim. Aí você tem o cuscuz. Não, o cuscuz aqui é diferente. O cuscuz aqui, geralmente o cara acompanha, sei lá, cuscuz com charque ou leite. Leite? Entendeu? É nossa, leite, cuscuz não, doce. Cara. Cuscuz doce, eu não é gosto doce. Você botar sal, você botou açúcar. Virou cuscuz entendi, doce. Entendi. Que é cuscuz de milho, eu acho entendeu? Que meu avô comia cuscuz doce. Então é uma comida típica aqui, tanto aqui de Goiás quanto lá do Triângulo Mineiro, mané pelado. Quem já comeu mané pelado? Mané pelado. Eu nunca comi o mané pelado. Eu sempre tive mané garrincha. Eu definitivamente não tenho muita coisa pra falar sobre comida típica no Rio Grande do Sul, porque tudo envolve carne de gado, basicamente. Então caraca, tudo envolve carne, né? Então, mané pelado é tipo um bolo, mané parece. Mané pelado, ele é meio parecido com... Ele é como se fosse uma pamonha, só que ela é feito em forma de bolo. Ele parece um bolo... Muito. Quase um bolo de fubá, parece. É mas fubá. É com mandioca, assim. É, bolo de mandioca. A consistência dele me lembra um pouco pamonha, só que não é como... Então, o cuscuz... É um pouco difícil. Vocês têm que entender. Ele é tão regional, cara, mas tão regional que o pessoal, assim, mais... Vamos botar não só humilde, porque aqui em casa, hoje em dia, tá mais ou menos assim também. Café da manhã, cara, o cara come cuscuz, tá ligado? Cuscuz com alguma coisa, mas porque é pra dar energia pro trabalho. É pra dar energia pro trabalho, tá ligado? Que a galera fala. Outra coisa que é muito comum aqui é o caldo de cana. Eu não sei. Ah, é em São Paulo, tem. Apesar de São Paulo hoje em dia ser o maior produtor na de feira. Cana do país. Na feira, com pastel. É bem comum. Aqui você encontra os carrinhos, né? Cana, o cara faz na hora e tudo mais. Sobre cana eu tenho muito a falar, porque a cidade de Santo Antônio da Patrulha, onde eu cresci, ela é uma grande produtora de cana também. E ela tem, tipo, muitas coisas feitas com cana, principalmente cachaça. Tem uma cachaça, fonte de cachaça, isso. Então, Camarãozinho. É, tem fonte de cachaça em Santo Antônio da Patrulha, enfim. Olha aí. Tem a festa da cachaça, enfim, todas as coisas derivadas de cachaça. Então eu cresci vendo cana, vendo plantação de cana, vendo... indo em canavial, essas coisas assim. Das paixões. É, não, mas eu não gosto. Não gosto de cana. Meu avô, ele tinha um alambique. Pinga mundial lá do Norte de Minas. Lá era uma das pingas mais famosas. Em Santo Antônio tem umas cachaças premiadas. Era bem famoso. Eu não sei como é aí. Inclusive... Vocês têm tapioca aí? Cara, não tem. Mas lá no Norte de Minas, a tapioca é diferente do que eu vejo aí desse Nordeste. Porque eu já vi tapioca do Nordeste, tipo... Era aquela coisa lá, né? Feita com mandioca lá, aquele pó lá que eles pegam e unem. Só que eles colocam recheio lá, alguma coisa assim. Agora, lá no Norte de Minas, a tapioca é só... Só aquele trem lá, branco lá, de mandioca, e eles pegam e comem com manteiga aqui lá. Comem com manteiga. É, aqui também, a galera come com manteiga, isso. Aqui também. A diferença é que como começou a virar essa moda de gourmet, a galera começa a botar... Assim, as tapiocas, tem a tapioca tradicional, que é de manteiga, e tem a tapioca que eles chamam de tapioca completa, que é a tapioca com queijo e coco, aqui, coco ralado, tá? Aqui eu já vi vender a massa da tapioca, tipo no supermercado. Sabe, tipo aquelas, tipo de panqueca, sim, como se fosse massa de panqueca, é porque, o que acontece? Massa de tapioca. A tapioca, ela é meio complicada de você preparar, porque você precisa de uma frigideira, tipo, no caso plana, geralmente, preferência que não grude. E você, o que acontece? Você tem que tratar a massa mesmo quando você compra, entendeu? Tem que deixar ela de molho, depois você tem que coar a massa, peneirar a massa. Quando minha mãe faz, eu gosto só de manteiga, porque ela faz uma... Tipo, imoral, tá ligado? Imoral. É um crime. Imoral, cara, a tapioca da mamãe. E tem a famosa rapadura. Todo mundo, pelo menos, já ouviu falar. Não pode ter comido. Sim, sim. Ou já ouviu falar, né? Que é feita de cana e açúcar. Só uma dica pra todo mundo que pretende vir pra cá comprar bolo de rolo, sei lá, tá de férias, vai... Não compre bolo de rolo em shopping. Compre nos supermercados. Ah, no shopping é tipo R$40 o mesmo bolo, o mesmo peso, e no supermercado é tipo R$6, tá ligado? Caraca! Tipo, quase um quilo de bolo. E é inflacionado pro cara que vai viajar pra ir comprar. Isso, é porque o que acontece, você vai no aeroporto tem lá a casa do bolo de rolo, porque o bolo Souza Leão e o bolo de rolo foram tombados como patrimônios do Nordeste. O cara chega no aeroporto e a primeira coisa que ele vê é a casa do bolo de rolo. Quando ele vai lá, tipo, 40 conto, R$34 em bolo, tá ligado? Que você compra no supermercado a 6. Então tomem cuidado com isso, é realmente super faturado mesmo. E não é caro pra fazer esse bolo, ele é muito barato. Mas mudando um pouco de assunto, que lugares, assim, do estado de vocês recomendam, eu acho, que pra fazer turismo, pra conhecer que vale a pena, que não vale, que é bacana? O que vocês acham que é interessante, assim, que é o chamariz do lugar? A região de vocês, pra quem quer ir lá. Em Goiás tem a cidade lá de Goiás Velho, uma cidade turística, pra quem gosta de coisa turística assim. É como se fosse um Ouro Preto aqui de Goiás. É a casa de alguns escritores goianos, ver como é que foi lá. Uma das primeiras cidades aqui, o Goiás Velho, era a capital de Goiás, então é uma cidade pra quem gosta de história. Agora, quem gosta desses negócios de esportes radicais, essas loucuras aí, cachoeira, essas porra louca, tem uma cidade aqui perto que chama Uruana. É uma cidade que só tem duas ruas, mas é uma cidade turística. As pessoas vão lá porque tem as cachoeiras e tudo mais. Então, era sempre foi uma cidade de merda que eu passava pra lá pra ir pra fazenda, e de repente descobriram que aquilo ali pode ser um polo turístico. Então, quem quiser ir aí, procura na internet aí, Uruana, Goiás. Tem uns lugares lá de agência de turismo aí que pode encaminhar pra se gosta de fazer esses esportes radicais aí. Acho que é mais ou menos esses dois locais aí. Tem Goiânia lá e tal. É uma cidade grande como todas as outras, então não sei direito o que se pode se ver lá. Além de que você pode ver em tudo que é lugar. É a mesma coisa que, por exemplo, Porto Alegre. Porto Alegre é legal, bonito, blá, blá, blá, mas é cidade grande, normal, acho que não tem tantas coisas. A não ser que tu queira ver o pôr do sol no Guaíba, que vale a pena, é bonito, mas não dura muito. Eu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o que eu recomendo é a Serra. Eu acho que, tipo, é o lugar até que é mais visitado. Gramado, Canela. Gramado, particularmente, é uma cidade que ela é voltada totalmente pro turismo, seja inverno ou verão. Por exemplo, no Natal, tá andando pelas ruas, toca músicas natalinas, enfim, nas caixas de som pela rua. Enfim, Gramado e Canela, assim, são mais badalados, mais conhecidos. Vale muito a pena quem gosta de vinho, essas coisas assim, pra Bento Gonçalves, Garibaldi. São outras cidades com colônias italianas, que são muito bonitas, certo? nunca na sua vida vá para o litoral gaúcho, que é a coisa mais feia do mundo. Assim, tipo, é muito feio. Tem aquela piadinha, né, do que é o céu, né? O gaúcho fazendo churrasco e as praias do Nordeste. O inferno é as praias gaúchas e o churrasco do Nordeste. Assim, ó, é aquela água marrom, assim, o chocolatão que a gente chama, né? E assim, é a areia e a água. É só isso, é feio demais, assim, não vale a pena. Se quer visitar a praia, vai pra Santa Catarina, que já é mais bonito. Sei lá o que acontece, sério, sem sacanagem. Tu passa a divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, o mar já muda. Já fica mais bonito, assim. É impressionante. Parece que eles pegaram todo o litoral feio que tinha e botaram no Rio Grande do Sul. É horrível. Mas, assim, Serra, eu acho que vale muito a pena ali. Tu tem muita colônia italiana e alemã, assim, com muita comida muito boa. Aí tu come muito e não paga tão caro. Então, cá entre nós, o importante é a gente ir pro lugar que tem bastante comida boa, né? O importante é comer. Então. O importante é comer. Tu vai ali com... Ou comprar, por exemplo, tu pode ir pra Rivera ali de Santa no Livramento, divisa com o Uruguai, nos free shops, comprar bastante. A galera tem o hábito de fazer bate-volta ali pra Rivera. Também tem, pra quem gosta de, sei lá, turismo mais histórico, pode ir pras missões jesuíticas, né, que tem na região oeste do estado, ali com quase Argentina, enfim. Também é bem interessante mais pra turismo histórico, mas eu acho que a Serra realmente chamariz, assim, de turismo no Rio Grande do Sul, principalmente no inverno. Mas, infelizmente, eu nunca vi neve. Oh. Muito chateado. Poucas pessoas viram, Fer. Não liga não. Chateado. Não, mas é que eu tenho aquele azar do tipo, eu estou em Gramado, está fazendo menos um grau. Vou embora no outro dia neva, entendeu? Eu tenho muito azar. Ah, entendi. São Paulo é meio complicado, né? Porque se você vem pra São Paulo, capital, você vai acabar ficando realmente na grande cidade. Ok, você tem museus, você tem centrais de compra. Tem. Eu posso recomendar? Recomenda São Paulo. Recomende São Paulo. Não, deixa eu recomendar um negócio lá, a Luderia, lá Sim, em São Paulo. A Ludo? Você foi na Ludo? Fui. Uhum, na Ludo, é exatamente. É a estação da luz, pô. Não, então, que mas lá, são... Ludos lá, que é lá, pra quem não sabe? Lá, você vai lá, é um boteco, e você joga jogos de tabuleiro, e de cartas alguns lá. Tem um tempo, né, achei consumação, tem uma parte lá que você paga... Você não paga pelo tempo, você paga só pra entrar, e pelo que você consome, você não paga por tempo. Então você paga, sei lá, no sábado, você paga, sei lá, 15, 20 reais pra entrar... Pode jogar o quanto você quiser, mais do que você consumir lá dentro. E do lado da Ludus tem uma loja que vende jogos de tabuleiro, essas porra isso, toda. Isso, é Moon Shadow, que é de RPG. Você vai lá no Ludus, testa a porra do jogo e gostou, isso. Você já vai na loja. Vai do lado e compra. Não, e em São Paulo, você tem, por exemplo, o Teixe falou isso da Luz, você tem Pinacoteca, você tem o Centro Cultural, Cabeça. Você tem museus. Cabeça. Você já foi na Pinacoteca? Fui uma vez, com a escola. Tá. É que, tipo, a maioria das pessoas de São Paulo que eu conheço nunca foram na Pinacoteca. Mas eu fui quando eu na verdade, que eu fui na Pinacoteca, hein? Pra mim é tipo mais um museu, eu não sei explicar qual que é a diferença da Pinacoteca. Eu fui uma vez, tinha uma exposição bem bacana quando eu fui. É em frente à Estação da Luz. Uhum. Tem o Museu do Ipiranga, que também é muito legal. Aquela praça ali também é bem bacana. Ele é um museu de arte. Típicas, ele né? É um museu de arte. Vamos colocar assim. Eu acho que talvez seja o mais próximo. Não sei se a Pinacoteca em específico é um termo pra algo, mas é um museu. Vamos colocar assim. Mas assim, ainda assim, em São Paulo, no estado, você tem Campos do Jordão, por exemplo, que é algo como a Fer falou, como você tem a parte da Serra. É uma cidade. Mas nunca não, será. Não tô falando que é. Entenda. Você tem essa possibilidade. Você quer passar frio, você quer tomar chocolate quente, comprar roupas, porque você vai pra lá. Quando eu tava lá em São José dos Campos, que é lá perto, fiquei um ano por lá, lá é perto Campos do Jordão e já é frio assim pelo menos uns 3 meses assim por ano. Uhum. Frio mesmo, que não passar. E o resto do tempo não é tão quente assim. É. Então é um lugar de clima bom pra aquelas bandas lá, quem quiser morar. Aí você tem uma parte de praia que não é tão, oh meu Deus, como a galera quer acreditar, mas você tem, por exemplo, São Sebastião, você tem o Guarujá, tem a Bela. Cara, Guarujá é maneiro, assim. Mas é que tem gente, mas não é, obviamente, um paraíso tropical, sabe? Inclusive, eu fui no aquário do Guarujá lá, é uma experiência muito boa, uma vez só, né, pelo menos. É muito legal, cara. Tem uns peixes esquisitos lá. Tem uma cidadezinha que eu fui, não sei se as pessoas foram, se é legal comprado quanto, mas é São Roque, que é dessas cidades que elas são todas intactas ao estilo antigo. Então você tem a igreja matriz tá como era, a estação de trem, as casas estão todas conservadas pra dar essa ideia de uma cidade muito antiga. É uma cidade bem bonitinha, assim, ela é pequena. Aí tem também vinícola, esse tipo de coisa. eu fui uma vez com a minha família e gostei bastante. Não sei se ela é boa comparada com outras que tem esse mesmo tipo de atrativo. Mas acaba sendo mais ou menos isso, acho que São Paulo tem a oferecer. Eu acho que tem uns lugares que, embora eu não seja de lá, eu cresci indo pra Santa Catarina, assim, no litoral, verão. Florianópolis, gente, é muito bacana pra passar verão, pra ir pra praia. Litoral catarinense, por sinal, é muito bonito. Não sei como é que é o Nordeste, porque eu nunca fui, mas o litoral catarinense é muito bonito. Apesar dos pesares que eu tive, eu gostei muito de Curitiba. Eu acho que é uma cidade muito organizada, muito bonita, assim, tipo, tem bastante coisa interessante, muito restaurante legal, lugar pra visitar, eu acho que vale a pena. São Paulo também é organizada, viu, gente? Tudo funciona, tudo bonito, os ônibus saem no horário, o metrô, ele suporta bem a população, o trânsito flui bem, tá? Viu? São Paulo é excelente nesse ponto, totalmente organizado. Principalmente aquela linha vermelha. A linha vermelha é um amor. É fantástico. A linha amarela também, no fim da tarde, excelente. A linha amarela é legal. Vazia. A linha vermelha é muito bom, assim, você tá sentindo um desejo sexual, assim, pra ser encoxado por pessoas de vários gêneros, né? Exatamente. Tudo mais, você pode ir na linha vermelha ali, é muito bom. O horário mais ou menos talvez das 5h30, 6, assim, é um horário bom. Exato. Pra você passar por lá. Entendeu? O trânsito no centro. Mas, gente, o calor, é fantástico. O amor de São Paulo. Exato. Pegar um ônibus também na Avenida Paulista ali, esse horário é ótimo. É só pegar um ônibus que eu pego todo dia de manhã ali pra ir pro metrô. Tá. Não, de isso, boa, isso é uma coisa que é engraçada aqui em São Paulo, que você tem dois. Os ônibus, eles têm dois tipos. Você tem o ônibus de centro, que é o ônibus ok, é o ônibus correto. Aí você tem o ônibus, por exemplo, da Zona Leste, que é o cara que ele não se importa com nada. Sério, ele acha que ele tá dirigindo, sei lá, uma bicicleta. Você quase voa pela janela, porque o cara vai cortando e pá, não sei o quê. Cara, é impressionante. Toda vez que eu pego esse ônibus que é da Zona Leste, eu me impressiono. Porque, assim, o cara dirige muito, velho. Muito. Porque eu não sei como ele não virou aquela merda até agora. Entendeu? É impressionante. É porque ele dirige muito, pô, cara. Não, mas ainda assim, cara, ele tá dirigindo um ônibus zoado. Muito zoado, em ruas esburacadas. Com um trânsito inacreditável. O cara tem um anjo da guarda bom também. Né? Tá trabalhando, pelo tá, menos. Tá, né? Lugares que eu poderia recomendar. Então, como eu tenho que recomendar no Norte e no Nordeste, pro Norte, eu recomendaria o Museu Emílio Goeldi. É o Mangassal da Garça, Ver o Peso, que é o mercado do Ver o Peso lá, que, tipo, se você vai ficar muito tempo lá, é bom até você visitar para comprar coisas frescas. A Basílica de Nazaré, o Complexo Feliz Lusitana, que é muito legal e talvez, tipo, o pessoal que gosta mais dessa parte religiosa e tudo mais, sei lá. O Círio de Nazaré, né? Mais do Norte, que eu posso indicar pra vocês. No Nordeste, como eu moro aqui, pô, todo mundo sabe, Nordeste é praia, cara. E Recife, belíssima, se você vir mais especificamente pra Recife, você pode ir ver a Pica do Brenan no Marco Zero, que eu já mandei o link, vai estar na postagem. Isso é sério? A Pica, gente, do Brenan. É sério, cara. É sério. Muito caraca, bom, velho. Vocês não acreditam em mim, velho. Pica do... Eu vi aí. Brenan. A pica é grande. A bela pica. Rolíssima. É grande, cara. É o que acontece, os Brenan é uma família poderosíssima que tem aqui. A linhagem e um pica. Deles tem umas e um deles tem uma tendência meio... vocês entenderam. E ele só sabe, as esculturas dele só são envolvidas com isso. E quem disse não sou eu, foi a ex-esposa dele. Eu só estou repassando a mensagem. E ficou conhecida como a Pica do Brenan. Realmente, você digitar pica no Brenan, você chega num lugar que não é uma pica de verdade. Ele se inspirou no pênis dele. Exato. Fez um monumento pra todo mundo olhar. Sei lá a pica no que ele se inspirou, cara. Mas tem isso. Fora isso, você tem o Museu Ricardo Brenan, o irmão desse cara, que diferente dele tinha um gosto mais por juntar armaduras, armas e coisas antigas, obras de arte e tudo mais. Ah, e ele juntou tudo no castelo da família, sim, a família tinha um castelo. Castelo. E abriu, abriu como museu. Game of Thrones. Pra tu entender, ele tem peças tão importantes que ele empresta pra museus ao redor do mundo. Caraca. Fora isso, tem as praias, né? Eu indicaria pra vocês, pô, Fernando de Noronha, cara. Famosinho, Fernando de Noronha, pra quem não sabe, pertence a Pernambuco. Fernando de Noronha, pra quem não sabe, fica mais perto do Rio de Janeiro do que Pernambuco, mas pertence a Pernambuco, é território nosso. Pera, mas como fora assim, Fernando de Noronha, você tem Porto de... Exatamente, você tem Porto de Galinhas, que fica em Pojuca. Você tem Calhetas, Praia dos Carneiros, Boa Viagem, que é aqui perto de casa. Apesar de Boa Viagem estar caindo comparado às outras, Tipo, são meio paraísos, paradisíacos, essas praias. Caríssimo, mais né? Diga-se, né, de passagem. Cara, depende, cara. Assim, é porque é o que acontece. Antigamente, elas não eram praias turísticas. Uhum. Então, elas eram praias normais, baratas. Mas hoje em dia, elas viraram pontos turísticos. Então, o preço de tudo aumentou muito. Tente sair de Porto Alegre pro Nordeste. Não tem como. É muito caro, cara. Muito caro. Eu sei que é muito caro. Porque, sabe por que eu sei que é caro? Porque eu saí do Nordeste pro Sudeste já é muito caro. É mais barato pra gente ir pra Buenos Aires do que pro Nordeste. A Buenos Aires tá um tapa. Sim, é a mesma coisa. É mais barato. Ó, pra vocês entenderem, é mais barato ir do Nordeste pra Argentina ou pro Chile do que ir do Nordeste pro Norte do país. Só pra vocês entenderem. Todas as passagens que vão pro Nordeste ou saem do Nordeste são muito caras exatamente por a gente ser ponto turístico. Tipo, o cara não sai de, sei lá, da Holanda e fala, porra, eu vou pra São Paulo porque eu quero ver prédio. Não. É. Eu quero ver praia. Exato. Eu vou pro Nordeste. Então, o cara vem pro Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, que até agora é absurdamente caro. Por isso que muitos turistas estão decidindo vir, exato, pro Nordeste. Peraí, cara, um prato de 6 camarões, R$100. Ixi. Então, na hora que o cara começa a fazer pesquisa, ele opta pelo Nordeste. Isso tá fazendo com que as passagens subam de preço. Pra preços exorbitantes, pô. Que não condizem com a economia regional, claro, entendeu? É, tem muito. Você vê muitas matérias e estudiosos falando que é tão vale, é o mesmo preço, ou até às vezes mais barato viajar pra fora do que viajar pra dentro do Brasil, pro, exatamente, brasileiro. Por exemplo, pega o pessoal do Sul, espirrou, tá no Uruguai. O cara errou a rua, virou isso, a esquerda na rua errada. Gente, já fui pro Uruguai, sabe pra que eu fui pro Uruguai? Pro meu irmão jogar um campeonato de futebol de uma escolinha que ele participava. É tipo a, caraca, Copa do Mundo das escolinhas. Nossa. Cara, não, Copa do Mundo não, mas é, sei lá, Copa América das escolinhas, o cara até Mercosul, Mercosul. Pô. E é muito difícil também ir pra Fernando de Noronha. Já é difícil pro cara que mora no Nordeste, né? Que mora em Pernambuco. Eu fico imaginando pra um cara que não mora, tá ligado? Porque acontece, Fernando de Noronha, eu já vi um uma vez preço que ela aceita de turistas. Quanto que é? Então, o que acontece? Cara, é muito caro. É muito caro, cara, é muito caro. O Nordeste, ele tem um preço muito alto. Ele não condiz, cara, é totalmente errado, entendeu? Mas ele é um excelente ponto turístico, por exemplo, pela comida, pelos eventos que tem aqui, grandes eventos que tem, que eu não consigo lembrar de nenhum, eu só consigo lembrar da festa do Boi Bumbá. Carnaval. Carnaval o ano inteiro. É porque eu não gosto de carnaval, né? É, eu não lembro, mas é o carnaval daqui, exatamente. Olinda e Recife. Uhum. Olinda por causa dos blocos e Recife por causa do carnaval de rua, né? A micareta, o trio elétrico. Não, micareta é coisa a doença infectocontagiosa, é coisa da a DST. Ô, Tente, aí no, em Pernambuco também é forte a festa de São João? Sim, muito forte. Que tem campeonato regional das quadrilhas, né? Tem assalto banco com WhatsApp, não tô brincando. É, porra... É, não, mas isso é em Brasília. Cara. Os caras são Brasília, invictos, né? Velho. Região errada. É o estado invicto. Mas o São João é sim uma muito forte, principalmente nos interiores, cara. Você tem o São João como uma festa junina. A festa junina com comida típica muito forte. Tipo, você só encontra comida típica, cara, no São João aqui. E dança, tipo, os arraiais e tudo mais. São João da capital, que eles chamam, que é no interior, mas não é na capital. É mais ou menos isso, cara. Eu acho assim, o cara que quer viajar tem que se programar pra cá. Ah, eu quero ir, sei lá, pro carnaval. Compra a passagem a partir de agora. E guarda dinheiro. Você vai pagar, sei lá, R$20 numa lata de compra pipoca. Compra camisinha. Na latinha de cerveja. Vai ser no mínimo 10 conto. Todas. Exatamente, isso que eu ia falar. Exatamente. Toma banho. Lá, né? Desinfeta. Guarda água. Tipo, desinfeta. Lava o corpo de pinho só. Começa a estocar água pra levar. Cuidado pra não ser roubado no aeroporto a água, porque a galera... Exatamente. Galera, taxista rouba água. Todo... Não, cara, ninguém... Você não entendeu. É muito provável, cabeça, que a água passe pro corpo de alguém por osmose. O corpo já criou, tipo, o sistema, uma técnica que ele absorve a água instantaneamente. Então, não, é mais provável que isso aconteça. De... Os meus pais, por exemplo, eles iam muito, é forte. Mas eles iam pro Nordeste quando eles eram jovens, antes de eu, do meu irmão nascer. Só que eles iam naqueles ônibus que passavam pelo Brasil inteiro. 68 horas. Mas assim, tipo, depois que eu e meu irmão nascemos, tipo, eles desistiram, porque era muito caro. Imagina levar 4 pessoas pro Nordeste, impossível. Não, meus pais também. Daí, agora que eles se livraram de mim e do meu irmão, ano passado, ano retrasado, sei lá, eles foram lá pro Maranhão. Então, tipo, Quer dizer, não, mas ainda assim, eles agora podem voltar mas aí. Mas é um gasto. Eu lembro quando a Fê tava comentando, ela e o Panda indo pro sul, que é aqui do lado, cara. É muito perto. O valor que era pra você ir pra lá deve ser inacreditavelmente caro. É algo fora da curva da média do brasileiro, entendeu? Muito fora da curva. Passagem é muito cara no Brasil. Mas isso é tema pra outro podcast. Não, aí você tem que aprender a ser esperto. Porque eu já consegui pagar passagem a R$70 pra São Paulo. Mas eu também já paguei... 4 dígitos, então, sei lá, né? É, não, 4 dígitos também não. É, compra agora, mas tem, né? Encontra, é, vai comprar agora. Agora. Tenta comprar a passagem. Não, mas agora. Eu já tô pensando seriamente em comprar passagem pro Natal pra poder ir visitar meus pais, porque senão não vai ter condições. Exato. Aí tô pra comprar. Mas compra agora, tenta comprar pra sair amanhã, pra ir pro Rio amanhã. Você vai pagar R$6.000, sei lá. É, leva uma currada grátis. Ainda é maltratado, vai apertado. Nossa, não. E se for de gol, menos de 3 horas, tu não ganha nada, né? Nem a aguinha. Nem o lanchinho. Nem a aguinha. Nem a aguinha, cara. Deixa, veio falando assim, porra, no avião vai ter água, cara. Vai ser louco. Não vai. Não, nada. Não. Eles borrifaram o mundo lá, assim. Tá ligado? Eles borrifaram. Eu vou esbanjar assim, respira, água. Então. Vou jogar pelo meu corpo, assim. Que delícia. Mas... delícia, cara. Mas não, não tem. E a Gol você paga, velho. Pior companhia aérea do país. E o palavreado? E o dicionário? Dialeto? É pra acabar com o pique do Goiás. É uma das expressões que a gente tem muito aqui. Ninguém entende, né? É quando a gente tá puto pra caralho, a gente fala é pra acabar com o pique do Goiás. É pra acabar tá com o do Goiás. Pique do Goiás. Até os Lanternas Verdes tem um hino traduzido pro o dialeto nordestino. É no dia mais aluminado, na caatinga mais densa, o mal desmember... Caraca, é tão difícil falar isso. Eles falam o tempo todo. É desembestar. O mal vai desembestar antes da minha presença. Todo desinfeliz que o mal venerar há de se lascar quando o poder do Lampião Verde pelejar. Pelejar. Pelejar é excelente. É tipo de... É o verbo pelejar, da peleja, cara. Né? Ó, pelejar a gente usa no Rio Grande do Sul, nossa. Hein? Pelejar a gente peleja, usa. Peleja, no máximo, por aqui, é um termo futebolístico. Mas no máximo. É, porque, por exemplo, a gente tem uma expressão que a gente usa muito que é de cair os butiá do bolso. É tipo de cair o cu das calças. Como é? De cair os butiá do bolso. Ficou muito surpreso com alguma coisa aí que ela é de cair os butiá do bolso. Butiá, pra quem não sabe, é uma fruta. É uma fruta? Que a pessoa leva nos bolsos. É uma fruta. De cair os butiá do bolso. É uma fruta, cara. No Wikipedia tem uma página chamada Dialeto Gaúcho. Só pra vocês terem uma ideia. Fora que vocês usam... Ah, Cusco, por fora exemplo. Fora que vocês usam as... Não sei se é condicionante, o que é os trios, os ba, o tchê. Que é só as entonações. Cara, eu assim, tem um humorista aqui, ficou muito famoso, era um velho. Na verdade, ele não era exatamente humorista, ele contava as histórias dele. E um dia, teve um cara que tava passando pela fazenda dele, descobriu e falou, ah, por que você não conta aqui no programa de televisão? Ele ficou famoso. O nome dele é Geraldinho. Se você ouvir o que ele fala, até o pessoal aqui de Goiás tem uma certa dificuldade em entender o palavreado que ele coloca ali. Inclusive, junto com o CD de causos que vinha do Geraldinho, tinha um dicionário para você entender. Então, essas palavras típicas da fazenda aqui de Goiás, elas são realmente outro dialeto. Eu não sei nem se poderia tocar um trechinho aí. Olha, eu vi um companheiro nosso uma vez aí que ele andou reclamando na negócio de telefone. O telefone dele tava chegando caro demais e não tá dando a tolerância não, né? Mas ele tinha um papagaio muito inteligente. E aí ele falou, vou estuciar esse trem. Ficou escondido. Aí o papagaio ia lá, tirava o telefone do gancho com o bico e com o dedo ele rodava ali. E aí as contas vinham altas mesmo, que tinha telefone do Japão, dos Estados Unidos, pra tu quanto é banda, né? Rapaz, ele falou, vou dar um jeito nesse papagaio. Aí ele pregou ele com as asas abertas na parede assim, mas pregou ele lá, vou dar um castigo nele uns 2 dias pra melhorar. E ele viu na frente uma imagem de Jesus Cristo pregado, e o homem ficou atrás lá vigiando pra ver qual era a reação dele, né? Rapaz, aí ele virou pra imagem e falou, uai, senhor, ô bestaiote, quantos anos tem que você tá pregado aí? Pô, já tem 2.000 anos, mas é o homem que respondeu aquilo. Pô, meu Deus do céu, e eu só tenho 2 dias. Mas você andou ligando pra muito lugar por aí, né? Pra onde é que você tava telefonando, né? Ô, Fê, confirma pra mim, patiota é terno? É isso mesmo? Patiota é a roupa de... É o esporte chique, sei lá, o gala. O meu convite do casamento tá patiota. Caraca. É isso aí. Caraca. Sinaleira, semáforo. Tá lagaço, bomba. É o caso. Tá lagaço. Não, mas uma expressão que a gente usa muito agora no inverno é lagartear chupando bergamota. Caraca, o que raiz é isso? Fica no sol, no frio, no sol, comendo bergamota. Gente, lagarto é um bicho de sangue frio que precisa ficar no sol se aquecendo. Então, no inverno, a pessoa fica no sol se aquecendo, comendo bergamota. Caraca. Que é mexerica. E peraí, Alfredo, tem uma aqui, vamos ver se bate. Chinchado. Chinchado. Chinchado. Eu não sei exatamente traduzir. Mas use mas como é que é? Use numa frase, como diria o Luciano Huck. Numa frase. Não, então tá bom, desculpa. Não. O lixo. É isso aí. Não. Sai daqui. Não. Estrangeiro. Tá bom, desculpa. Não pergunto mais. Vou até fechar o dicionário gaúcho. Comprei com tanto gosto, né, cabeça. Pô, queria só entender a língua nova. Bom. Falar que eu falo, sei lá, inglês, português e gauchês. Eu não posso dar todas as dicas, né? Porque senão a galera vai começar a querer achar que como é que é? Vai ficar acessível a todos. Eu não quero. Não pode, vocês não podem entender. Não é tipo pode. A sociedade não secreta. Não pode, tem que ser algo exclusivo. Não, mas agora, por exemplo, agora depois de 2 anos em São Paulo, eu já me habituei. Por exemplo, eu não falo mais que matéria da faculdade é cadeira, que nem eu falava antigamente, porque eu sei que as pessoas não entendem. Cadeira da faculdade é de 60 pra ter aula. Exatamente. Mas às vezes solta. Por exemplo, eu falo uma frase, não sei o que é, porque hoje eu tô muito atucanada, né? As pessoas olham meio tortas, enfim. Atucanada. A gente se acostuma. Quase o nome de um deus egípcio, tá ligado? Atucanada. Só serve de tatucanada. Eu venerava atucanada. É, tipo isso. Quando eu volto pra Porto Alegre, o pessoal fica implicando que agora eu sou paulista, que eu fico falando assim, entendeu? Entendeu. Então. Eu não falava então. Uma coisa diferente também é o tu e você, né, Fer? Que você tá perdendo um pouco. Tu. Exatamente, é você. Não, mas eu ainda falo tu, eu não consigo falar você. Às vezes sai. Eu odeio quem fala tu. É muito raro, mas às vezes sai, é verdade. Mas o tu... Por exemplo, ba era uma coisa que eu falava constantemente. Começava uma frase, eu começava a frase com ba. Ba, tu viu aquilo? Ba, não sei o quê. E o ba, realmente, ele foi meio sendo substituído pelo então, né? Uhum. Que era algo que eu não falava antes. Mas o tu, ele é mais forte, ele é muito difícil. Por mais que, de vez em quando, acabe saindo um você, o tu, ele é eterno, eu não consigo. O tri, você não fala muito também, pelo menos eu não peguei você falando. É, o tri eu também perdi um pouco. Assim, olha, tem gente que diz, quando eu volto pro sul, o pessoal realmente acha que eu não tenho mais sotaque, eu tô falando que nem paulista. Você não fala assim, meu, pô, puta sacanagem dos caras, meu, tipo, porra. Não, não falo, graças a Deus. Não, puta sacanagem. Ah, meu. Fala, sério, tipo, meu, cara. Puta mundo injusto. Puta mundo injusto, meu. Puta sacanagem, meu. Vou ter que ir lá trocar película do meu iPhone, meu. Pô, puta sacanagem, 3G tá ruim, cara. É, não tem isso, não. Eu não sei se a gente conseguiu ficar muito claro, a gente falou muita coisa. Como eu disse, Brasil tem um monte de cultura. Por exemplo, eu... Até os 10 anos nunca tinha visto um japonês na vida, mas depois que eu vim pra São Paulo é só tu dar um chute. Apaixonou em japonês. Depois exatamente. Viu, nunca mais largou. Cara, isso é uma coisa que quando eu fui lá eu fiquei um pouco. Eu achei diferente, pode-se dizer assim. Porque eu via muito japonês, cara, e aqui é muito difícil. Mas até no interior, em Taubaté é difícil ter japonês, comparado. É claro, né, entendeu? Cabeça? Quase não tem brasileiro quanto quase não tem pessoas, né? Como é que vai ter japonês? Não, mas é verdade. Mas eu acho que assim, a gente tem muita essa influência, mistura. Por exemplo, lá no sul a gente tem muita influência alemã, italiana, espanhola. A gente também tem muita influência espanhola, enfim. No Nordeste tem as suas próprias influências. São Paulo tem de tudo. Sim. Enfim, a gente é muito realmente misturado. Eu acho que a gente tem muitas características diferentes, mas enfim, né, eu acho que é tudo brasileiro. Eu sou gaúcho, mas enfim, o importa. Resto é Brasil, eu sou gaúcho, ela vota no Brasil. Presidente gaúcho, ela tem o título de eleitor e é CNH gaúcho. Eu descobri que a minha carteira de trabalho é diferente. Caraca, vocês realmente tem a minha identidade também, quando eu tava dando minha identidade lá em São Paulo, o cara olhou assim, É, tá faltando um número aqui. Eu, não, tá certo. Aí ele, por quê? Você não é daqui? Eu, não, eu sou de Recife. Ele, mesmo assim, tá faltando um número. Não, minha carteira não é civil, não, é militar. Ele, tá bom, então. Eu, tá, você tá dizendo que tá faltando uma coisa, quem sou eu para negar? Ô, Tens, quando eu perdi o RG, eu tive que fazer um RG novo em São Paulo. E RG é um negócio que tu pode ter um RG em cada estado com um número diferente. A quantidade de números do meu RG de São Paulo é diferente da quantidade de números do meu RG do Rio Grande do Sul. Enfim. Caraca, velho. Mas eu acho que essa diversidade, eu acho que ela é interessante. A gente aqui que convive com muita gente, aqui em São Paulo, principalmente. Eu, por exemplo, já trabalhei com gente de tudo que é lugar do Brasil, do Nordeste, Centro-Oeste, uma menina de Goiânia. O Panda, eu lembro que ele, o Panda e o Rods falavam que eles trabalhavam com gente que vinha do Nordeste e falavam que o sotaque dos caras era realmente pesado. O Panda tava na empresa baiana, não era um negócio assim? O Panda trabalha na empresa baiana. Mas uma, eu tinha um colega de trabalho que um era de Fortaleza e outro era do Recife. Gente, quando essas duas pessoas começavam a falar, não dava pra entender prosear. Nada. Pois é, um prosear cara, já era. Exatamente. Não tem esse negócio de prosear aqui, velho. Não existe. Não, mas aqui em Goiás aqui é soltar um papo antes que a gente meta a peixeira. Antes que a gente meta a peixeira. Fala logo de acho. Não, tem de acho também não. Pô, cara. Eu, como eu disse, eu sou gaúcha, a gente tem essa coisa muito apegada à terra, a tradição, a música tradicionalista, a gostar do estado e a achar que o Rio Grande do Sul é definitivamente melhor. Você falou a terra, eu imaginei vocês, tipo, toda tarde vai, pega uma mão de terra, passa no rosto. Que delícia. Não sei porquê, desculpa pela besteira. Peço desculpa. Cara, só uma coisa, assim, vocês querem irritar um nordestino? É só vocês chegarem e falarem Recife. É Recife ou Recife? Cara, você não tem noção de como isso deixa eles putos. Cara, sério, velho? Eles ficam... É Recife ou Recife? É Recife. E eles falam com sotaque, eles falam Recife. Recife, no caso, né? E eles não percebem, cara. Então não façam isso, a não ser que vocês queiram deixar alguém puto aqui, tá ligado? Recife. Ou de acordo com o Sage. Ou de acordo com o Sage, né? O apelido carinhoso de Recife, que é Recife. Teve uma vez que era muito engraçado, agora eu não lembro se eu tava com quem de que estado que eu estava falando do Nordeste. Mas eu lembro que eu falei guri pra pessoa... E a pessoa ficou brava comigo, porque ela disse que guri era um termo pejorativo. E eu, tipo, como assim guri é termo pejorativo? Guri é tipo cara, rapaz, não é? É, garoto, garota, menino. Piá é um termo que vocês usam também, não é? Eu nunca tive esse problema, não. Piá parece um passarinho. Piá aqui também, é o que o pessoal chama de piá. Passarinho. Não é piá, é pirraia. Ou pirraia. Piazada. É garotado, o Bozo falaria, e aí, piazada? Com certeza. E aí, piazada, o Bozo chegou. Acho que é isso. Viagem pelo Brasil, apesar dos preços, claro. Né? Se vocês não puderem viajar por causa dos preços, enfim, conversem com pessoas de outros estados. Eu particularmente... No YouTube deve ter bastante coisa. Eu gosto muito de conversar com gente de outros lugares, eu acho interessante. E se você é de um estado que a gente não falou, ou a gente falou besteira do seu estado, mande e-mail, comente as diferenças. Se aí é sinaleira, se é lomba, se é lombada... Se é morro, sei lá, sinaleira. Sinaleira é semáforo. Você manda e-mail pra Fala gente. Das suas comidas típicas. Exato, né? Comidas. Das suas danças de lugares turísticos. Exatamente, estaremos dispostos a ouvir as suas histórias. Se na sua cidade tem mais gente do que Taubaté. Porra. Tem mais de duas ruas, né? Exatamente. Fala, você tem. Você é do Rio de Janeiro, fala se a festa típica aí é arrastão. É o arrastão, bala perdida. Né? Isso porque a gente não queria incitar o preconceito. A gente não queria ser preconceituoso. Sem preconceito nenhum, sem estereótipo nenhum. Né, cara? Não é nenhum. É. Odiamos preconceito. Claro. Mas então, acho que é isso. É isso aí, pessoal. Falou, pessoal. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Tchau. Até semana que vem. Como sempre, eu não regreto nada. Não me regreto. Como sempre. Delícia, cara. começando mais uma caixa de entrada, dessa vez referente ao nosso podcast sobre GTA. É isso aí. Aqui é o Cabeça e não o Rods, viu, Padilha? Engraçado. Filha da mãe. Rods. E aqui é o Panda, ó. Hoje mudando o oriental do C. Tem que ter sempre oriental, né? É. Ter sempre gravado com oriental. A cota oriental do C. Panda, qual que é o nosso site pro cara que só acessa o feed e tá com vontade de ler alguma coisa lá no nosso site? Porra, vai lá no www.projetoxpodcast.com.br. Acho que falou certo. Além disso, mande seu e-mail para contato@projetoxpodcast.com.br ou pela aba lá no nosso site. E curta a nossa página lá no Facebook, né? facebook.com/projetoxpodcast. Vai lá. E se você gosta de usar o Twitter, procure lá o @projetoxpodcast. É isso aí, é isso aí. Bom, começando essa semana com os nossos recadinhos rápidos, começando pelo Projeto X Indica 002, os games em promoção na Steam. Eu não sei se a Steam ainda está em promoção hoje, quando você estiver escutando. Provavelmente não, mas se você tá querendo saber que comprar um joguinho mais baratinho na Steam, ou quem sabe numa próxima promoção, tá aí a nossa matéria de 5 pessoas indicaram joguinhos da Steam. É isso aí, é isso aí. Se você não aproveitou a Summer Sale, eu sinto muito, cara. Ainda bem que o único jogo que eu deixei pra comprar fora não tava em promoção, então não vai mudar nada. Então não comprou nada e passou em branco. Bom, tivemos também o lançamento do Projeto X Playlist 18, né, que é sobre Michael Jackson, olha aí. Au! Exatamente. Em homenagem ao aniversário de morte do Michael Jackson, que olha só, é o mesmo dia do aniversário do nosso querido Mugiwara. O cara é o pé frio do pop, velho. O cara mata o pop, velho. Beleza. Mas enfim, cada um escolheu sua musiquinha favorita do Michael Jackson e tá lá numa playlist bem bacana apresentada pelo Sage e pela Fer. Fantástica playlist, vale a pena dar uma escutada. Vai lá dar uma conferida. Além disso, eu passei de fase no Blog Versus lá do Level Mais, estou na semifinal. Ah! Dessa vez enfrentando o Bonatti lá do Drink and Play, já está no ar, o link vai estar tanto pra ouvir quanto pra votar, então eu quero que vocês votem em mim pra eu chegar na final e tentar desbancar a Debs e a chave de pepeca dela, porque tá complicado, tá difícil ganhar de mulher na internet, cara. É, nesse meio ainda, né, cara? Muito difícil, então vão lá, votem em mim, deem seu voto, escutem, baixem, comentem e quem sabe vocês podem até ganhar alguns joguinhos lá na promoção que estão fazendo. É isso aí, votem no Cabeça pra ele perder na final. Isso, claro, sempre. Bom, então, Panda, lê pra gente o primeiro e-mail da noite, do dia, da tarde. Vamos lá com o primeiro e-mail do Daniel Crisóstomo Fernandes Jr. Olá, aqui é Daniel C. Fernandes Jr., 30 anos, São Vicente, São Paulo. Como não gosto de GTA, vamos direto para as dicas. Acho que será sobre os nomes que as comidas recebem em cada região do Brasil. Caraca, específico. Caraca. Foi... Cast bem específico. Tá ligado aqueles cast com nome específico que ninguém acerta? Exatamente. Se fosse esse o caso, ele teria acertado, mas não é. Parabéns, pensou fora da caixa. Ele explica que bolacha também é chamado de biscoito em alguns lugares, em lugares onde se fala errado. Tá errado, né, pra começar. É bolacha. Bergamota pode ser conhecida como tangerina ou mexerica. Mexerica, por favor. É, então, mexerica, claro. Aipim, dependendo da região, se chama mandioca ou macaxeira. Na verdade, o mandioca que é o certo, né, todo mundo Eu sabe. Eu também, concordo. Bom, espero não ter viajado muito. Valeu, até a próxima. Até que não, mas... Foi, chegou perto, mas infelizmente ainda não era isso. É. Foi um pouco específico demais. Exato. Mas valeu, valeu pelo seu chute. Pena que você não gosta de GTA, cara. Vale a pena, é gostosinho, gostosinho jogar. Bom, o próximo e-mail é Rafael Tarek, que falou de mais de uma coisa, começando por Batman 1. Ele falou que ainda não teve tempo de ler, mas já conhecia o trabalho do Mazzucchelli, mas não conhecia esse... Mazzucchelli. Com quem é, Panda? Mazzucchelli. Mazzucchelli. Mazzucchelli. Sobre o Dias de um Futuro Esquecido, ele falou que gostou muito do cast e gostou muito do filme e fui ver nos 10 dias. Então, cara... Cara, se eu entendi bem, ele foi ver, tipo, 10 vezes o filme no cinema. Vamos lá. Eu vi o Superman 4 e eu sou maluco. Em dias seguidos, provavelmente. É, 10 dias seguidos. O cara do cinema até sabia quem ele era. Ele falou que gostou muito da nova versão do filme no cinema e o foco dado pra Místico e o Magneto na trama deu uma melhorada no roteiro a ponto de deixá-lo uma obra única e bem construída. Ele conseguiu criar uma certa polêmica apesar de ter extrapolado um bocado os poderes do Magneto no filme. O mais divertido, que deu um charme para o filme, foi mesmo o Mercúrio, o melhor personagem do filme com toda certeza. E a cena pós-crédito deixou muitas brechas, mas ele espera que os filmes continuem ótimos com os efeitos especiais. Ele tem uma dúvida. Se os filmes dos X-Men são da Fox, será que podemos ver um crossover do Spider-Man com X-Men? Não, Spider-Man é da Sony. É, não é, vai então. Rolar, vai dar ruim. Já que fizeram um cast sobre o Togashi, que tal fazer um cast sobre o Naoki Urasawa, o autor de Monster, 20th Century Boys, Pluto e outros que desconheço? Pode ser interessante, fica com a nossa listinha de sugestões. Além disso, ele chutou. Ele veio aqui com as dicas, eram bolacha, bergamota e aipim. Ele acha que será um cast sobre comida. comidas exóticas. Caraca, comida exótica? Exótica, bergamota é tipo exótico. Não. Caraca, mas... não, bergamota é mexerica, cara. É normal. Aí ele falou gírias e vocabulários da língua portuguesa, pois no Rio bolacha é biscoito, biscoito é bolacha em São Paulo, aipim é mandioca, o mesmo nome indígena da mandioca e bergamota, sei lá o que é parecido com a mexerica. Ou terá um cast sobre nostalgia da infância. Caraca, foi longe. Cara, isso foi longe. Foi longe. Lembrando que as coisas que tínhamos que comer quando éramos crianças, já que bergamota não é normal. Cara, todo mundo come mexerica quando era criança. Não é uma coisa incomum. Ele deu um chute just for fun também, que é o quarto chute que a gente desconsidera. É, e o último que ele falou que vai ser sobre One Piece, porque não vale, não vale. É, um abraço, Rafael Tari. Infelizmente, dessa vez você não acertou. Foi por razoavelmente pouco. Um abraço, obrigado, você é meu, e até o próximo. É isso aí, vamos pro próximo e-mail então, que é do Rafael Padilha. Quantos Rafaéis, meu Deus. Só Rafael. E eu, beleza. Primeiramente, antes de escrever, eu tenho que dizer. Cabeça, foi mal, cara. Tá bom, tudo bem, cara. É o cabeça, não rode. Porra, mas eu não gaguejo, né, cara? Tá de sacanagem. Mas bem, falando sobre o tema, tive uma experiência muito parecida com os participantes deste cast. Comecei com GTA 2, fui pro 3, apesar de não ter jogado muito. Depois veio Vice City. Ah, como eu joguei aquilo. Lembro até hoje como eu era. Na verdade, eu ainda sou ruim naquilo. Ei, cara, se for uma questão de direção de veículos, todo mundo é ruim. É, normal. Ninguém é bom dirigindo GTA em nada. Acho que o Vice City foi o único que eu tive saco para zerar. A história e a temática me chamaram a atenção. Agora, sobre 5, achei legal, mas não zerei ainda, sei lá. Não achei ele essa coisa toda que o pessoal fala. Ok, ele é divertido, tem uma infinidade de coisas pra você fazer, a história é bacana, mas não é tudo isso. Ano passado, The Last of Us me divertiu e emocionou muito mais que GTA V. Bom, é isso aí, falou e até a semana que vem. Muito obrigado, Padilha, sobre o seu comentário. Eu te perdoo dessa vez, só não me confunde de novo, filha da puta. Não, não perdoo mais. Muito obrigado pelo seu e-mail. Isso aí. Eu acho que eu, assim como ele, só zerei o Vice City dos GTAs. Ih, olha aí. Olha a polêmica. O próximo e-mail é do Jogo Kikyu Miyazaki. Depois de eras, ele voltou a nos mandar um e-mail. Cara, eras. Muito tempo. Vamos lá. Olá, pessoal do Projeto X Podcast. Aqui quem fala é o Miyazaki. E há quanto tempo andou as caras aqui na leitura de e-mail? Só digo que universidade, principalmente o curso de engenharia, olha aí. O cara errou o curso, fazer conta, velho. Cara ruim. Toma o tempo de nossas vidas. Bom, sem enrolação, aqui vai a lista enorme do feedback do que eu vi durante a semana. Mas calma, separei os episódios em top, bem resumidos e descrevendo só o essencial para cada podcast. Vamos lá. Isso aí. 93, GTA. Só joguei GTA 2 Vice City Sanders. Meu preferido é Vice City por causa do Tom Verstappen. Nunca ou quase nunca fui do tipo ruê de explodir tudo que tem na cidade. Gosto mais de fazer missões, de dirigir carros em alta velocidade. Apenas uma curiosidade, no GTA 2, se você pular de qualquer altura e depois tentar jogar uma granada ou um coquetel molotov, seu personagem buga e começa a voar. Essa é nova. Caraca. Essa é nova pra mim, essa eu não sabia. Eu também não. Bom, 92, Batman 1. Seus filhos da mãe querem fazer eu gastar meu dinheiro comprando essa HQ e ficar pobre. Só estou brincando, mas eu vou comprar a HQ. Ela nem é tão cara assim. Essa, não é tão cara assim. Essa dá pra comprar. R$40. Gostei bastante do podcast da HQ. Você só recomendou coisa de qualidade. Claro, cara. Nossa missão. A gente tá aqui pra fazer isso. O 91 e 92 ele ainda não escutou. E o 89 é o de chave. Não, 92 ele acabou de comentar. É, então ele errou. Ele mandou errado. Ele escutou. Escutou, eu acho. Provavelmente 90 e 91. 90 e 91, exatamente. É, o 89, apesar de eu amar Chaves, não condena as pessoas que não gostam. Minha Deus. Muitos dos meus amigos e colegas não gostam de Chaves, mas isso não os torna pessoas piores. Por isso, Mugi, ainda te acha um cara gente boa e legal, mesmo não gostando de Chaves. Bom, ainda bem que você tem cabeça aberta assim e aceita esse tipo de coisa. No meu estado, isso aí era pena capital, se eu fosse chefe de um estado. É, esse tipo de heresia. É morte. Bom... Cast 88, X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Não li HQ nem assisti o filme, então deixarei este podcast para mais tarde. Somos dois. Porra, panda, intolerante. 087, eu gosto dessa merda música. Não escutei, mas promete bastante. Cara, mais escuta, menos, escuta, né? Escuta. Bom, 86, anti-heróis. Para ser sincero, não gosto muito do conceito de anti-heróis nem de heróis, porém gosto de sua jornada. Gosto de pensar que não existem heróis nem vilões, apenas pessoas ou personagens que acreditam ou não em ideias de uma sociedade qualquer que eles estejam inseridos. Universo Alien, 85. Não gostei do Universo Alien, acho que porque comecei assistindo filmes mais trash e ruins, como por exemplo Alien vs Predador. Porra. Cara, aí É legítimo seu ódio por anime. Eu entendo, eu entendo. Bom, 84 GTO. Gostei muito do anime e do mangá, porém acho o mangá muito maçante. Cada capítulo tem uma tonelada de texto e isso faz com que meu ritmo fosse lento e cansativo. Porém, é muito foda. 083, livros que nos marcaram. Bom, acho que o primeiro livro que li que tenho conhecimento é Os Homens que Não Amavam as Mulheres, de Stieg Larsson, acho que aos 16 anos. Caraca. Esse é aquele que tem a versão austríaca, a versão em inglês, com o G007, se não me engano. Ah, provavelmente. Provavelmente. É, o Pan nem sabe o que eu tô falando. É, só comecei mesmo a série a leitura com As Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell, que por acaso é minha trilogia favorita e que me marcou. Essa trilogia é uma releitura da lenda do Rei Arthur, porém mais realista e ousada, já que a obra Arthur não era rei. Além disso, não tem magia. Ou será que tem? Vão ter que ler pra descobrir. Caraca, ele deixou tipo um cliffhanger pra gente ficar nessa dúvida, olha aí. Pior que As Crônicas do Rei Arthur, eu não acho o primeiro livro em nenhuma saraiva, cara. Eita! Tá esgotado? Eu não sei o que acontece com a porra do primeiro livro. Eu tô querendo começar a trilogia, mas não tem o primeiro livro. Caraca, que incrível. Mas eu ainda tô à procura do primeiro livro em outras livrarias. Bom, atualmente ele está lendo a saga O Imperador, que é uma releitura da vida dos maiores feitos de Júlio César, o goleiro, que agora brilhou, todo mundo só fala de Júlio César. É Júlio César pra lá, o melhor do mundo, que não sei o quê, goleiro da vida. 082, nomes, apelidos e zoeiras. Bom, meu nome é Miyazaki, como já conhecem, e se escreve com os kanji de templo, que é Miya, e rochedo, Zaki. Cara, é muito legal essa parada. É, o meu... É, o seu é como, Panda? É Pan e Da. Não, o meu é... Meu sobrenome é escrito com os kanjis de rocha. E raiz, origem. O cara é da origem da rocha. O livro também. Eu posso ser o livro da rocha também. O livro da rocha. Tenho problema com meu primeiro nome, Diogo, pois as pessoas acabam falando Diego ou Thiago. Bate aí, cara. Caraca. Diego ou Thiago, exatamente. Não, pera, o Manda é Diego, você é Diego. Me chamam de Diogo ou Thiago. É, às vezes eu tenho essa dúvida também, Thiago é foda. Mas isso nunca me incomodou, pra ser sincero. Desde a quarta série, tive um apelido idêntico ao de uma pessoa da staff de vocês. Se vocês chutaram Panda, acertaram, japonês, né? Caraca, velho. E esse apelido dura até a universidade e eu gosto dele por razões que desconheço, olha aí. Caraca, Diogo, Diego, Panda, caraca, como assim? Vocês nasceram irmãos, vocês são irmãos, cara. Sei japonês, lá. Não lê Marvel, sei lá. Bom, tá gigante esse meio, mas ele vai trazer mais algumas pequenas coisas que ele leu, assistiu nesse meio tempo. Primeiro ele falou que leu a piada mortal e achou muito boa. Ele tá assistindo Shihaya Furu e está exatamente na metade da segunda temporada. Continua, cara, que é foda. Ele está lendo a trilogia de 5 de Douglas Adams, porém parou no quarto livro, pois estava meio chatinho. Olha aí, polêmico. Ele tentou jogar Kingdom Hearts, mas não dá. O jogo é foda, porém meu PS2 desligou do nada no meio de uma salvação. Caraca, velho. Nossa, no meio de salvar o jogo. E ele perdeu o save de 5 horas. Caraca, velho. Que azar. Que azar. Eu ficaria aí, tá? E pararia de jogar também, cara. Eu até tentei jogar de novo depois do acidente, porém, mesmo estando com 10 horas de jogo, acabei desistindo. O jogo ficou chato pra mim. Desculpa, tá? Tudo bem, cara. A gente não vai brigar muito com você. Bom, paro por aqui. O e-mail ficou gigante, mas sei que vocês gostam ou não. Pode ser tudo na minha imaginação. Um grande abraço a todos e nos vemos na próxima semana. Muito obrigado. Valeu. Por voltar a nos mandar e-mail. Pode mandar e-mail gigante. A gente corre às vezes um pouco por causa de tempo, mas muito obrigado mesmo. A gente gosta de ler e-mail gigante. Mesmo que a gente não leia aqui na leitura, a gente gosta de ler e do feedback, né? Exatamente. Além disso, Panda, pra quem temos que mandar abraços essa semana? Vamos mandar um abraço pra quem comentou lá no cast, né? O Areico, Rafael Tara e Antônio Pereira. Eu tinha lido Anônimo Pereira, mas tudo bem. Bom. Anônimo Pereira. Sei lá. Eu acho justo ele usar esse nome a partir de hoje, Anônimo Pereira. Anônimo Pereira. Eu acho válido. Se você tá escutando, use Anônimo Pereira. Eu acho justo. Panda, essa semana ninguém acertou as nossas dicas do cast. As dicas eram bolacha, bergamota, Taipim, por quê, Pano? Explique pra nós. Bom, o cast, como vocês já viram ou ouviram, é o cast de regionalismo, né? Mas as dicas eram bolacha, bergamota e aipim, porque são três palavras, três coisas que são chamadas de maneiras diferentes em diferentes partes do Brasil, né? Bolacha e, consequentemente, sua forma errada de falar biscoito. Biscoito, né? Como os nossos amiguinhos, vizinhos cariocas chamam. Abraço pro Chorei do Chorbê, seus cariocas safados. Bergamota, que seria o sinônimo de mexerica aqui em São Paulo, uhum, pelo menos. Eu não sei mais onde chamar de mexerica. E tangerina em outras regiões também. É, o suco normalmente é de tangerina, né? Você vai comprar o Tang e ele vem como tangerina. Tangerina, provavelmente foi um carioca que fez. Safado. Enfim. E aipim é a nossa conhecida aqui em São Paulo, mandioca ou macaxeira lá no norte e nordeste, né? Exatamente. Então é isso. As dicas, eu acho que talvez ficaram um pouco difíceis, né? É, tava um pouco difícil chegar exatamente, mas às vezes é difícil, às vezes é fácil. A vida é assim, é feita de inconstância. É isso aí. Para a semana que vem, nós temos as seguintes dícaras. As dícaras. Dícaras. Dícaras, é o plural de dicas. Câmera, patins e cerejeira. Cara, tá fácil. Tá fácil. Tá fácil. Eu nem vou dar dica escondida que o Sage não gosta. Não. É melhor não. Eu nem vou dar dica e não vale a pena. Tá muito fácil. Cara, não tem nem como, cara. Não tem. Vocês vão acertar com certeza. Bom, gente, muito obrigado. Nós paramos por aqui. Mandem novos e-mails pra gente na semana que vem. E falou, pessoal. Falou, abraço.